Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando, está começando a sua dose quinzenal de capirotagens aqui nesta cidade podcastal, porque o podcast é uma cidade em que cada pessoa pode entrar em uma lojinha e pegar várias coisas, o que interessa pode participar de várias lojas, né? Eu não sei porque eu estou puxando esse assunto, mas a ideia é que eu sou o André Fernandes e hoje nós iremos falar sobre o quê? Consagração. E aí, meu filho, será que você pode imbuir a sua arma mágica com alguns valores a mais? Não sei, a gente vai descobrir isso aqui hoje. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo barbudinho, que estávamos com toda saudade, Vinícius Ferreira. E aí, galera, esse é o tema mais inútil dos magicanos de todos os tempos. Já começou polêmico. Ele fez uma assunção forma Zagal. Cuidado com o hacker russo, hein? Opa, olha o shade. Hakerovski, continua. E temos aqui, olha só, com cabelos cor de fogo ao seu lado direito. Mentira, esquerdo, porque eu não sei a ordem das mãos. Eu não sei. Não, é direito. Quando direito. Você não sabe escrever, definir a direita e a esquerda, querido, fica muito difícil. Tem uma ruiva de cada lado de você. A esquerda sempre está certa. Vai lá. Começou. Temos aqui ela, Juliana Pozzocco. Tutu Paul. E depois dessa polêmica, eu não sei mais o que falar. Eu não perdi a minha frase de efeito. Eu ia cantar, mas aí eu fiquei com vergonha. Falei, hoje eu vou cantar, vou passar na frente do Keller, mas aí eu tô com vergonha, não vou cantar. Vamos lá, eu sou uma grande. Toma mais uma cachaçinha aí. É, melhor eu tomar mais. Mas olá, ouvintes, vocês estão bonzinhos? Vocês estão. Como é que foi a semana de vocês? Pau nos seus cus e dinheiro no meu bolso. Olha aí, ó. E temos aqui a grande besta, Marcos Keller. Esse é besta mesmo. E aí, meus chaves, abre aspas, porque o ocultismo brasileiro, ele está na lama, ele está sofrendo. Keller. Eu não lembro diretamente, mas que mas bom. O espírito é esse. E o pior de tudo, não tá errado. Não tá errado. Nossa, que cachaça cheirosa. Até o relógio é quebrado boa. Acerta duas vezes por dia, né? temos aqui... Liga Andrade! Olá, meus consagrados. E agora eu vou falar pra vocês que eu já me passaram uma cantada assim, ó. Bom dia, minha consagrada. É muita bênção. Olha, eu nunca ouvi falar de rabeta chamar de bênção. Essa é a primeira nova. Só faltou aqui. Quanta abundância. Faltava. Olha, se não existe... Haja glória. Se eu não puder chamar uma raba de glória ou benção, eu não sei mais o que eu posso chamar. Varoa, já viu? Eita, varoa. Varoa valorosa. Que varoa, hein, varoa. Então, meus varões... Olha eu nessa consagração, hein? Então, meus varões e minhas varoas, vamos lá pros recadinhos e hoje você vai descobrir como transformar a sua espada vorpal mais 3 com habilidades de enfiar no cu e não te machucar. E chegamos aqui em mais um recadinho, 23 nobres ouvintes do Magicando e papas de todo o Brasil. O discordianismo é como uma teia de aranha, desenhada por várias aranhas ao mesmo tempo. Estas, ocasionalmente, se comem ou discutem na internet. O discordianismo parece um monte de coisa diferente, e tem sido praticado de várias maneiras diferentes também. Tem significados diferentes para pessoas de períodos diferentes. Esta é uma das conclusões de Chasing Ares. Esse livro é resultado da jornada de Breton Clutterbuck. Olha meu inglês nórdico. E em 2012, ele começou a entrevistar discordianis. Ele começou a entrevistar discordianos novos e da velha guarda, pelo mundo afora. A jornada que o levou da Austrália até a Finlândia, Polônia, Brasil e até para dentro dos arquivos discordianos, olha aí. Eris nos agraciou com uma leva restritíssima deste mais novo livro e a Penumbra está fazendo um bem bolado para você que ainda não tomou vergonha nesta sua cara e comprou o seu Princípio é Discórdia. Corre lá na loja da Penumbra Livros, que este estoque vai acabar rapidinho. E aviso, o Chasing Eris é um livro em inglês, não está traduzido. Se você não fala a língua da rainha, não vai reclamar depois. Mas é claro que também tem o Princípio é Discórdia, esse traduzido lançamento da Penumbra. Então, para todos os papas, rei o Eris. E para você que está terminando de escutar esses recadinhos e já está ansioso para escutar o podcast sobre consagração, temos aqui um pequeno recado, o Mundo Freak. Pra quem não sabe, o Mundo Freak é o nosso podcast irmão, podcast que fala sobre conspiração, casos insólitos e um pouquinho de ocultismo, por que não? Ele está preparando uma mega festança de aniversário. Então, save the date, queridos ouvintes, dia 13 de outubro vai rolar uma comemoração fantástica e inesquecível. Pra você que é ouvinte do Mundo Freak e do Magicando, ou só é ouvinte do Magicando, guardem aí a data que vai estar eu, vai estar Ira, vai estar Keller, vai estar Ju, vai estar o casal Penumbra e vai ter muita coisa legal que em breve a gente vai estar falando com vocês, beleza? Então é isso, salva aí na agenda, marca no calendário que em breve vamos dar mais detalhes sobre esta festa incrível. É isso, bora lá pro episódio, meu consagrado. Consagração. Afinal de contas, para que serve, como fazer? A gente vai explicar e dar muitos pontos de vista aqui, como sempre, mas é claro que a gente precisa saber o que, que é isso. Andrei, eu estou escutando Magicando, então eu quero ser um mago. Implacável? E aí, isso é importante para mim? O que, que é uma consagração? Etimologia da palavra consagração. Consagrar tem origem no verbo latino consacrare, resultante da correção de consecrare. É com o mesmo sentido de sacrare, dedicar a Deus, aos deuses ou ao serviço divino, tornar sagrado. Significado da palavra, Andrei. Pode ser investir de caráter ou funções sagradas, oferecer-se a uma divindade por meio de voto ou promessa, dedicar, destinar a certo fim, ou tornar famoso ou ganhar notoriedade e reconhecimento, como Neymar. Que é um consagrado. Adorei. Olha, isso está na Wikipédia, como Neymar? Wikipédia? Não, na verdade está bem aqui. Aquele gol o consagrou. Mas eu como Neymar. Ah, gosto. O quê? Você o quê? Não, eu falo como Neymar. Né? Ah, tá. Como eu entendi Neymar. Que você comia no sentido bíblico. Não, é. Não, não. Esse é um negócio infinito de piadinha. Eu gosto do Keller, como amigo. Eu gosto de como fala o Serra. Como você, como sua mãe, como a dona Geralda, como a Maria. Isso é maravilhoso. Como o Roberto. Como o Roberto. E vamos como lá. Todo mundo. Que delícia. E vamos lá. Eu sou da galera do teatro. Galera do teatro de São Paulo sabe. Serra come mesmo. É. Sem dó, tem teatro que é patrocinado por ele tá... Bom, vamos lá, continua. É melhor. Ó, próximo! Temos outra, outra entrada de dicionário, que gostoso, do Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental, portanto ele vai um pouquinho mais para o lado macia. Então eu vou ler um pedaço, que é muito grande, tá? E também entra em como fazer a consagração. Mas ele diz aqui que consagração é um processo de se carregar um objeto com energias mágicas ou espirituais, seja para transformá-lo numa ferramenta de trabalho, seja para lhe dar o poder de realizar um determinado trabalho de magia. A arte da consagração está no cerne de muitas práticas da magia. Os métodos de consagração usados na maioria dos sistemas atuais de magia cerimonial são relativamente complexos, vamos discutir isso hoje, e exigem um arsenal completo de métodos de magia ritual. que vamos discutir hoje. Aí aqui ele continua dizendo qual é que é, é que ele explica como fazer, tá? Mas, ele diz aqui, na prática pagã moderna, é comum seguir-se um método mais simples para consagrar ferramentas de trabalho, decorações de altar e coisas do gênero. O resto a gente lê no Como Fazer. Muito obrigado, gente. Esse foi o nosso episódio e até a próxima quinzena. Tchau! Tchau! Praise. Praise. Bem, depois dessa palestrinha, muito obrigado, palestrinha Juliana. Essa adição fantástica que eu realmente obrigado, gostei. Maurílio. Eu sou muito Maurílio. Obrigada. Olá, amantes das adivinhas. Mas é interessante, porque toda vez que a gente fala consagração, eu não sei porquê. Talvez por eu estar imbuído nesse meio, estou consagrado nesse meio, né? Me consagraram, né? O famoso teste de sofá. Uhum. E aí, talvez consagração pra mim seja uma palavra que eu já pego o que é. Do tipo, eu já sei. É você transformar um objeto que... É do cotidiano, muitas vezes, em algo mais especial, né? Eu vou evitar falar sagrado por enquanto, porque, enfim... Pode falar. Sagrado significa separado. Você deu uma função para aquilo. Sagrado vale. Tudo bem. É que, às vezes, sagrado, como falou... Como a Lívia falou, ela deu o significado genérico, Wikipédia. Então tem essa coisa de deuses... E às vezes eu me pergunto onde fica aquele mago que não acredita muito nessa parte do misticismo. Na física quântica. Então essa é a minha dúvida, assim, muitas vezes, né? Existe... E é que eu vou fazer mais pra frente. Isso aqui não é momento de dúvida, não. Mas vamos lá. Em teoria, então, pelo que eu entendi, você vai pegar esse objeto e vai tirar ele do profano, que seria o uso comum, e vai dotá-lo de sagradeza. Ele vai... Sacralidade. Ele vai ter uma função. Ele vai ser utilizado para aquilo. Não, tá, mas não, peraí. Eu tenho uma faca ali que é só pra cortar carne. Ela é consagrada? Mas é justamente a conversa que você disse que ia falar. Essa semana você fez uma consagração. Eu fiz uma consagração essa semana. Posso falar? Acho que ela ilustra bem o... É aquele, a faca de cortar cocô? Não. Não tem uma dessas. Deveria ter? Deveria, muito bom. Cortar o ralo de caixa. Desenterrou o assunto da internet da faca de cocô. Bicho. É genial. Você conhece? Você não conhece? Nossa, preciso te mostrar. Me lembra. Te mostrar depois. Não, bota ali. Não. Faca de cocô, bicho. Corta o rabo do macaco. Conta pra nós da faca. Então, como que eu fiz a consagração? Eu peguei o objeto que eu ia consagrar, separei alguns materiais. Separei um óleo essencial, um papel virgem e uma bacia de água. Aí primeiro eu banhei esse objeto na bacia de água, fervendo, para limpar geral. Depois eu peguei esse papel virgem, besuntei no óleo, untei esse objeto e ele passou a ser consagrado. Ninguém pode tocar nele. O objeto é um pentáculo da arte culinária. É uma frigideira nova que eu não quero que a Lívia mexa, porque ela tira o teflon, zoa com a frigideira geral. True story. A massa. É aquela frigideira que faz comidas gostosas e não gruda. Não, não é de cobre, não. Não, é de teflon normal. Só tá, que mas se você cuidar bem do teflon, é não gruda só... também, né? Mas então, só na mão desse magista funciona. Na mão dessa magista não dá. Tocar, não pode. Posso olhar. Não pode lavar, pode botar... Se você sabe disso, já ajuda, já. Vai ter que lavar a louça. Não precisa, tipo. Não, é, você bota. Está escrito no manual de instruções da panela. Que não precisa lavar. Passa um paninho. Passa um paninho. Sim, isso inclusive está em toda a panela teflon. Inclusive, quando você vai tirar esse adesivo, caga tudo e você tem que raspar. É, uma vez, sim. Sempre acontece. Só usa uma vez, né? É isso. Tem a panela consagrada agora. Pronto. Olha aí. Tá, mas é, beleza, mas aí tem muita sacanagem naquilo que você está dizendo. Não, cara. Na verdade, não. Não, na verdade, isso. É mágico. Isso é uma forma de consagração. Se você disser que magia e culinária se misturam, sim. Ele acha que os omeletes só funcionam se são feitos numa frigideira que só ele pega. É fato. Tá bom, tudo bem, mas tá, ok. Tá. Maluco, cara, casei, vou fazer o quê? A gente aceita. Existe um tipo de consagração que é chamado de consagração simples. Eu acordei, olhei e falei assim, eu vou usar o meu notebook só para trabalho. Então eu pego o notebook e falo, esse aqui é o que eu uso para trabalho. Se eu precisar desenhar, fazer qualquer outra coisa, blá, blá, blá, eu vou usar o desktop. Notebook eu uso para trabalho. E não é para ninguém mexer no notebook. Botei senha, não é para tocar. Não é para acessar no Facebook, não é pra fazer porra, é para trabalho. Isso é uma consagração simples. Você não fez rito nem mais. Você olhou e falou, eu decidi que isso aqui é pra isso. Pronto, e eu tenho um disco de trabalho. Olha só, nem sabia. É bom a gente dividir. Isso é uma consagração simples. É importante você ter... Sabe o que é consagrado também? Tem um uniforme de trabalho. Por exemplo, é uma coisa que é consagrada. Perfeito. Quem trabalha com uniforme. Você não usa pra outra coisa. Você não vai na padaria de uniforme de trabalho. Inclusive, quando você tá no horário de almoço, é incrível é instintivo. Não, mas é instintivo. Muita gente cobre. É. Você bota uma blusa, você tira a camiseta. Crachá, você bota pra dentro da camisa. Exatamente. Ele é uma coisa bem instintiva. Por quê? Porque na sua cabeça você tá separando. Naquele horário não é pra você ter isso. Principalmente se você está na empresa há muito tempo, tal, você entende que é importante você dividir essas coisas. Isso é muito comum. Vou dar outro exemplo de consagração de ambiente e consagração de roupa. Ih, Feng Shui, já vem. Não. Vai. Por exemplo, a grande parte do meu trabalho, eu ainda saio de casa, mas a grande parte do meu trabalho é em casa. E aí eu percebi que se eu não me levanto da cama, tomo um banho, boto roupa como se fosse sair, me arrumo como se fosse sair, eu não encaro como trabalho. Então, mesmo trabalhando em casa, eu acordo mais cedo, tomo banhinho, boto a roupinha, penteio o cabelinho, senta bonitinha na frente do computador. Às vezes fico o dia inteiro na frente daquela porra. Mas quando termina a última aula... Jogo o sapato fora, saio abrindo botão de calça. Porque senão, pra mim, não funciona. Eu tô criando um espaço mágico pro meu trabalho também. Pra mim, por exemplo, que eu não tenho essa disciplina toda e também não tenho interesse em ter. Eu uso o Pomodoro. Enquanto o Pomodoro tá rolando, foco no trabalho. Você usa o Pomodoro físico ou não, programinha? Não, computador mesmo, programinha. Inclusive o físico isso é muito melhor, eu acho. Porque você pode consagrar pra Capricórnio e ó, vai que vai. É que o Pomodoro, tem gente que não vai saber, mas é uma forma de você manter foco no trabalho, que você usa 30 minutos de trabalho, 5 minutos de... Eu uso 50, 10 ou 5, às vezes varia. Eu também. 50, 10, 50, 10, 50, 10, 50 de descanso. Que é o episódio de uma série, de alguma coisa. 40, 45. É. Sim, muito bom. Depois vocês trocam em figurinhas. Mas aí, por exemplo, você consagrou o Pomodoro para Capricórnio, por exemplo. Isso é outro tipo de consagração. A gente tá falando agora de consagração simples. Consagração simples profanos fazem o tempo todo. Tá. Peraí, Kelly, antes de entrar nos tipos de consagração. A maioria das consagrações que as pessoas pensam quando falam, vou consagrar alguma coisa. Você pensa, tipo, vou consagrar uma arma mágica, vou consagrar um tarô, é um objeto que a pessoa está pensando normalmente. É o pensamento mais simples. E uma das coisas que eu logo pensei nesse assunto foi, tipo, é preciso consagrar os objetos? É necessário, tipo, você tem o seu tarô, comprou o tarô. É preciso consagrar esse tarô? É preciso eu consagrar a minha taça? É preciso eu consagrar, sei lá, minhas runas? Posso falar? Pode. Então, eu acho que consagração é importante por um único motivo. Enganar o Galvão Bueno. É pelo mesmo motivo que o banimento é importante. Para você separar o seu tempo mundano do seu tempo sagrado. Assim como você está separando tempo e espaço, é importante que você separe ferramentas também. Se você está lá tratando o tarô como se fosse um monte de papel, uma revistinha. Não vai rolar. Quer dizer, até pode rolar. Mas o Galvão Bueno vai estar te falando, cara, isso aí é um monte de papel, o que você acha que você vai descobrir o futuro com essa merda? Você está doido? Então varia de quão a necessidade de você consagrar uma coisa varia da influência do Galvão Bueno para você. Da influência do Galvão do Bueno na sua orelha. Ela vai ser consagrada de qualquer jeito. Essa é a questão. Você pode fazer um rito para consagrar, enganar o Galvão Bueno logo de cara, ou você pode pegar um tarô, a galera que lê tarô e vai manjar. Você começa a ler tarô e fala, foi mais ou menos essa leitura ali pro meu amigo, bateu um pouquinho. Aí bateu um pouquinho. Depois da 15ª vez que você leu aquele tarô... Porra, essa porra sempre funciona, né? Você começa a falar, caralho, olha só como tá indo e tal. Essa existe uma consagração automática, vamos colocar essa assim. Essa é outro tipo de consagração, consagração pro uso. Só que, pergunta pra qualquer fila da puta que tá ouvindo a gente. Aí você é fila da puta aí, Matheus, tá ouvindo a gente, que leu tarô. Matheus, pode manda uma mensagem aqui embaixo, Matheus. Matheus sabe, ele não vai na casa dele e fala assim, pô, vamos jogar um pôquer? Pega lá o Rider Whiteão, vamos jogar um pôquer. Não. E se ele lê tarô com carta de baralho, ele não joga pouca carta de baralho, assim como ele... Então, tipo assim, não que ele não vá jogar com outros baralhos normais, mas ele teria um baralho pra pôquer, um baralho pra tarô, um baralho pra XYZ, um baralho pra limpar a bunda e por aí vai. É, ele vai ter utilidade, vai ter um baralho pra jogos. Tá. Inclusive, se o cara for viciado em pôquer, o baralho de pôquer dele ninguém pega pra jogar 21, pra jogar truco. O baralho de pôquer dele é de pôquer. É verdade, entendeu? Tem. Entendi. Então, automaticamente, já faz... Pelo que eu tô entendendo aqui, já existe um mecanismo imbuído na gente... Pra gente fazer um pouco dessa separação. A gente meio que sacraliza pelo uso. Sim. A gente pode colocar assim. O profano, no método profano. Vamos a cerimônia de consagração. A cerimônia de consagração acaba sendo um jeito artificial de você forçar isso logo de cara. Entendi. Boa. E tem uma outra coisa que eu procuro, né, em Interwebs, né? Que eu vi, não sei te dizer em qual canal. Não sei em qual canal foi que eu vi. Essa pessoa estava falando que não adianta nada. Você dá o trabalho de fazer a consagração mais difícil, com janela de horário, de não sei o quê, os astros e o cacete, a sucessão de forma a Deus, chamar Bafomé. E se você vai consagrar aquilo e deixar guardado? Aquilo tem que... Aquilo, bota para jogo. O uso faz dele uma perfeito. Coisa mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Se a gente tá falando de utensílios mundanos, um mundano fazendo uma coisa assim, o baralho de pôquer, por exemplo, se eu não uso ele pra jogar pôquer, ele vai perdendo. Ele é só um baralho. Eu vou voltar a pegar ele, ele vai ser só o baralho, se eu passar 10 anos sem jogar pôquer. Não sei que eu tenha jogado muito. Aqui a gente vai ter que entrar numa coisa de crença muito forte. Entrar numa coisa de crença, normalmente a gente tenta manter um limitado. Aqui hoje eu vou mergulhar nisso aqui. Que imagina como se fosse uma cumbuca. Assim, a cumbuca que tá, eu tô com uma cumbuca agora na mão, cheia de amendoim. Não tem amendoim nenhum na cumbuca. E aí eu vou depositando com o tempo. Esse amendoim eu uso. É o uso da coisa contínuo. Cada vez que passar, vou cantar a Cavalgada das Valquírias. E eu vou colocando os amendoins que são o uso. E aí imagina que a cada mês que passa, um desses amendoins é gasto daqui da cumbuca. Então vai chegar uma hora em que eu depositei X energia na cumbuca e eu tenho energia nela. Mas ela vai se desgastando com o tempo, porque é entropia, né? Tudo vai se desgastando nessa porra. Então chega uma hora que você não tem mais. Aquilo voltou a ser só uma cumbuca sem nada dentro. Então é essa que é a teoria por trás disso tudo. A galera pensou muito isso por causa da coisa do magnetismo e tal. Tem umas paradas que são... É, teve uma época na magia que... É, sim, eu sei. Magnetismo elétrico era forte, essa ideia, né? Era muito forte. Que nem a física quântica é hoje. O elétrico e o magnético é uma coisa assim, presente muito forte. Mas essa era a teoria. Existem coisas que são naturalmente energéticas e não perde. Mas entre as outras coisas que você imanta. Inclusive, essa é a palavra que a gente usa. Diferente, né? De um imã natural e de um eletroímã. Um eletroímã. Ou um imã que você pega, sei lá, a chave de fenda, esfrega pra caralho o imã nela e ela fica imantada. Pergunta. Vai. Existem aquelas histórias de, por exemplo, chega o cara, ó, o cara que é colecionador. Isso aqui é a faca ritualista do Aleister Crowley. Tem gente que toca e fala, nossa... Que massa! E aquela parada não é usada há 50 anos. E fala que tem força. Estou sentindo. O importante energia. É acreditar, né? É. Eu vou acho. Falar uma coisa. Tem uma outra pergunta que fizeram, que foi mais ou menos assim. Tipo, eu posso consagrar uma coisa para uma terceira pessoa? Aí não, pensa, não, calma aí. Não, você vai já entender o raciocínio. É assim, cara, minha avó foi para Itália e voltou com um terço benzido pelo Papa, para todas as irmãs. Tenho certeza que a novena, que é só de especial lá, não sei o que, para o meu sobrinho passar, ela vai com o terço normal dela. Mas quando o terço é de com força, ela vai lá, porque aquele foi benzido pelo Papa. O Papa nem lembra daquilo. O Papa deve acordar de manhã e vir... BC20, né? BC20. Vi uma travessa assim, na frente dele. Ô, seu Papa... Passa uma mão aqui, esteja benzido. Passa o ramo aí. Tô imaginando o cara na privada com a cueca arreada, aí o coroinha chega... Caralho, com você quer muita treta com os católicos. Travesseiro, chega um travesseiro assim com vários... Assim. Ah, tá bom, meu filho, vai. Maceto, ele é maceto. Outro desse, deixa-me cagar, maceto. Não é pátria, filho, mas, é santo espírito. Mas e aí, como é que ficaria nesse caso? Que caso? Nesse caso de... que é uma pessoa muito importante dentro da magia e que a pessoa é conhecida porque ela foi muito fodão. Histórias, o negócio se desgasta. Esse change ali se chama uma quimera? É quimera, quando você pega alguma coisa e você amarra. É um tesouro, né? É um tesouro. Que aqui vai, tem mais uma parada, assim. Só pra. Já vou entrar nessa, prometo. Mas vamos acabar só essa questão do uso. Essa questão da consagração pelo uso. Tem muita gente que tem isso, e às vezes, sei lá, você. É que entra muito em crença, cara. Eu sei que é foda falar isso, mas entra muito em crença. Por exemplo, no Japão você tem aquele beijo pra Fernanda, né? Nossa ouvinte que dá tem aula. Aquele de beijo pra Fernanda? Não, não, aquele bicho. E eu tô dando um beijo pra ela japonês. Que é como é que é um beijo japonês? Um bicho japonês, cara, me confundi tudo na frase, né? Desculpa. Foi complicado. Então, começa de novo. Um beijo pra Fernanda, que manja de japonês. Beijo, Fernanda. Que eu vou falar agora de um bicho da mitologia japonesa, que é o Karakasa Obake, que é aquele guarda-chuva com olho, tá ligado? Como posso ver a foto? Um yokai. É um yokai. Eu achei aqui um Karakasa. Tem vários desses, né? Guarda-chuva, chinelo. Porque a cultura deles é fundamentalmente animista, por causa do shintoísmo. Exatamente. E essa coisa de atribuir. O que, que o Karakasa Obake, ele ganha poder e vida depois de ser utilizado por um humano por 99 anos. Então o humano usou tanto que ele pegou um pouco de humanidade. E ele vira algo entre os dois. É uma simplificação pra caralho do que eu tô fazendo aqui, mas é pra gente entender isso. O Karakasa Obake virou um objeto mágico. No Japão tá cheio dessas paradas. Tipo, você pega lá a espada do filho da puta, a Masamune, que é outra espada, né? Que não precisa cortar lendária, as folhas, né? É, que é fudida e tal. Por quê? Porque essa porra matou 1000 pessoas. E aí o cara fala, depois de matar 1000 pessoas, você tem 1000 sangues nela e ela é mais... Não é sedenta de sangue do que outra coisa. E começa a criar uma história por trás disso. Todo objeto, ele cria uma história pra ser mágico. E aí algo acontece, que você pode falar que é o objeto mesmo que tem isso, que emana isso, ou é você por saber disso, que você fica melhor, enganando o teu Galvão Bueno, ou sei lá, você magicamente acessa um arcabouço da humanidade onde isso está depositado, e você puxa um pouco daquilo pra você. É o mesmo princípio da assunção forma Deus, ou mesmo a admiração. A palavra adoração, quando a gente traduziu o português, não tá tão boa. Admirar é mais interessante. Eu nem sei que palavra em inglês que usa pra adoração. Praise. Worship. Adoration, tem várias. É, porque eu sei que tem umas que bate pra isso também, que é essa coisa de que eu tô admirando pra me pegar a qualidade daquilo. Então, por exemplo, existe um Buda específico, que ele é um Buda guerreiro. Então, antes da galera ir pra treta, a galera fazia adoração pro Buda guerreiro, que é pra mim entrar na treta, entendeu? Virado no Jiraiya. Porque eu puxo aquela característica. Então, tem análogos aqui no ocidente, né? Exatamente. Sim. Aqui eu tô puxando aquela característica. O que eu tô fazendo? Eu tô dando característica pra um objeto, porque tá ali imantado, tá gravado naquele objeto. Na hora que eu pegar aquele objeto, eu tenho aquela característica ali. Porque é mais fácil ter isso no intermediário do que eu ter que passar por dentro de mim toda hora. Posso viajar? Porque eu já tomei muita pinga. Vamos lá que eu vou começar. Então quer dizer que uma consagração é uma assunção forma a Deus que a gente faz obrigando o objeto a ter um negócio? Via terceiro. Pode ser. Nossa, eu discordo, né? Pra caralho. Pode ser uma... É que não é uma forma a Deus, porque você não tá fazendo com uma inteligência ou com algo. Tá bom. Mas entende que você tá pegando um pouco da característica que você atribuiu naquele objeto naquele momento, entende? Caralho. E aí, dê a sua visão. Eu acho que se a pessoa não for extremamente sensitiva... Qualquer vestígio de energia que tenha nesse objeto é totalmente irrelevante. O importante é a impressão que a pessoa tem do objeto. O terço consagrado pelo Papa ou o terço que eu digo que é consagrado pelo Papa... Pode ter o mesmo efeito. Pode ter o mesmíssimo efeito. A faca que pertenceu ao Aleister Crowley, a faca que o maluco lá, a pilantra, botou no eBay dizendo que pertenceu, mas ele comprou na semana passada, vai fazer o mesmo efeito. Não tem diferença nenhuma. Por isso que o objeto que eu consagrei, o Keller não sabe disso. E ele vai lá e pega pra usar, tipo, a faca. Ele pode usar pra cortar bife ou pra fazer magia. Tanto faz. Pra ele não faz diferença nenhuma. Então, eu não discordo de você nessa fala. Eu não discordo mesmo. Só que tem umas coisas que eu paro a pensar que é difícil. Por exemplo, então quer dizer que você não vai sentir... Cara, imagina assim, se você já entrou em um lugar que você falou, porra, deve ter acontecido alguma coisa nesse lugar. Você sacou? Parece que se imanta com o tempo algo. Pra quem já teve experiência de qualquer campo de concentração, vai tomar porra, mas é muito diferente um campo de concentração de um ritual de 30 porque minutos feito por um Zé Buceta, né, cara? É essa que é a questão. Então, mas se for um ritual feito por um Alistair Crowley. Aí que tá. Cara, é um Zé Buceta. É um Zé Buceta também. Não, eu não idolatro ninguém, não, cara. Não, cara, vai dar o mesmo. Então, mas essa questão que eu tô falando. Porque uma coisa é o ritual de 30 minutos, a outra coisa é o bagulho que eu consagrei pra isso, eu uso a vida inteira pra aquilo, eu sou um mago competente. Isso eu acredito que tem diferença. O vídeo que rolou um tempo atrás aí de uma veinha lá, uma tiazinha, de 90 e tantos anos, que usa o mesmo baralho pra fazer adivinhação. Desde que nasceu, ela só encosta o baralho já tá se dissolvendo. Aquele baralho ali deve ser poderoso. Mas então, é muito diferente. Então você não bota a mão no baralho do seu amiguinho. Não bote a mão no baralho do amiguinho. Não bote a mão nas runas do seu amiguinho. Não bote a mão em nada mágico do seu amiguinho, porque você não sabe se ele é caoísta e tem dois porrando nas coisas. É um bom motivo. É uma boa dica. Essa é uma forma muito boa de lembrar de não comer as coisas. Como é que o Rafael falou? Não que lembro. Quando o caoísta fica bravo, cuidado que quando o caoísta fica bravo com você, ele bateu a Como é que ele falou? Ele falou que o problema de puxar treta com o caoísta é que ele novato, vai bater uma punheta pra você. Ele vai bater a punheta contra você. Contra você. E ele falou que ele é tão cuzão que deve ter um rio de porra podre escorrendo por baixo da casa dele. É tipo o caça fantasma de porra. Eu tava dando. Sabe aquela estátua da liberdade cheia de bagulho verde? É você de porra. É porra de geleia. De cera, não é? Então, mas é... Sabe o que é bucaque? É verdade. A minha pergunta foi uma resposta direta que você tava falando sobre essa coisa de colocar energia. Porque realmente existem histórias de pessoas que chegam e falam, pô, eu realmente toquei na espada de tal pessoa, no baralho de tal pessoa, e eu já consegui sentir a energia. É, se você toca na espada de alguém, você normalmente sente uma energia. Uma energia rígida. Pulsando. Tá bom, gente. Vocês estão ótimos ali. Então isso vai diretamente contra isso. Só que a impressão que eu tenho é que consagração, assim como diversos outros termos, atos e métodos da magia, não existe um consenso. É como tudo, né? Você quer consenso nesse mundo, tá fudido. Não. Não sei, às vezes isso pelo menos era o único consenso é que não tem consenso, tá ligado? Só isso. Acabou. Não há consenso. E mesmo assim tem gente que discorda. Mesmo assim tem gente que acha que é perfeito. Existe jeito de consagrar que hoje as pessoas veem como... Putz, é complicado pra dedéu, que é muito longo, tem muitos passos. E você consagra cada um dos objetos. E tem um tipo de consagrações mais moderninhos, entre muitas aspas. Não entendam mal o meu moderninho. Mas tem. Magia cerimonial continua tendo muitos passos. Muitos passinhos. Então, o que eu acho nisso? Eu sou mais... Eu sou um meio termo entre o que o Vinícius... Os dois confrades. Os dois confrades acham. A necessidade de você dar uma volta, passar a perna no Galvão Bueno, é o que vai fazer o negócio ser mais complicado ou não. Se você coloca mais esforço para fazer uma sincronicidade de todas as coisas, você precisa daquilo, beleza. Então, não é você que você é mais mago ou menos mago. Mas você concorda que o maluquinho que não sabe que você fez esse esforço todo não vai perceber diferença nenhuma? Não, a não ser que você tenha... Seu. É o esforço, tá. Então, é seu. Beleza, aí... Eu acho que vai. Sabe por que vai? Porque, por exemplo, você imagina que você tem um altar. Inclusive, a gente precisa gravar um episódio sobre altar. Hoje, né? Dá pra gente falar um pouquinho sobre... Tipo, o cara vai invadir seu quarto, vai ver um altar lá todo boladão, aí vai chegar a ter uma faca em cima da parada. Naquele contexto, e eu acho que a consagração também vem muito de contexto, o cara naquele contexto, ele vai saber que ele não devia estar... Ou não devia estar mexendo, ou que aquilo ali é diferente. Mas nesse mesmo contexto, imagina se fosse a faca da cozinha que o cara esqueceu em cima do altar. O cara não vai perceber a diferença, Andrei. É o que o cara acredita. Então, é o que o cara acredita. Vamos lá, deixa eu entrar numa parada aqui. Posso fazer um parênteses rapidinho? É que eu ainda não tomei vergonha na cara e não montei ainda altar na minha casa nova. Mas quando eu tinha altar boladão montado na minha casa, era muito engraçado. Quem chegava e via, automaticamente fazia assim, tipo criança no prezinho, botava a mão pra trás. E eu percebi que... Todo mundo fazendo isso, gatos, inclusive, né? O meu marido. Eu, hein? Vai que essa menina gatos... é do caos, né? Vai que essa menina expôs, hein? Gato não subia. Mas eu acho que porque eu fiz um paranauê. Meus gatos gato nunca derrubaram. Meus gatos nunca derrubaram nada de ritual. Porra! Nada. E nunca derrubaram altar. Teus parabéns, gatos, depois, teus gatos depois são reencarnação. Depois fala pra galera aí como é que você fez isso, porque tem cada gente querendo... Os gatos são uma reencarnação da John Fortune, o outro do MacGyver Mathers. É. Só pra terminar aqui a parada que o Dedei falou. Na verdade, vou dar uma outra vírgula aqui ainda. Porque pra você entender esse raciocínio da consagração, você tem que pegar um pouco de como que era a cosmovisão do povo antigo que bolou essa porra. Isso, cara, pode ser. A gente chama... Toda, tá ligado à astrologia, tá ligado? Essas paradas todas. Astrologia segue uma coisa chamada de ordem caldeica. Ou caldeia. Que é mais ou menos como foi proposta pelos caldeus, com influência do povo, não sei o que lá, da Mesopotâmia, do Caralho 4, aí passou... Sabe? Tem um saco. Exatamente. Eu não vou nem entrar nisso aí. Mas pra essa galera, eles tinham uma outra percepção. A própria como atribui os signos. O que que era? Eu percebi que existiam pessoas trabalhadoras que nasciam naquela época, que é a época que a gente usava os boi pra arar o campo. Entendeu? Aí a galera percebeu que a galera que nascia naquele ano era sempre eles que estavam arando o campo mais do que a galera que nasceu quando eles faziam, intensificavam o comércio por causa do clima. Aí entra pra caralho o viés de confirmação também, né? Você começa a desenvolver uma hipótese. Todo mundo que bate com aquilo ali, pô, tá vendo, cara? A parada sempre funciona. E chega uma hora que vira uma lei. Uma lei é isso. Hoje você usa o cinto de segurança, você entra no carro, você põe o cinto de segurança. Há 5, 6 anos atrás, fala que essa porra, tomar no cu. Hoje você nem percebe que você tá usando essa merda. Agora, por que que a astrologia... Hoje você estranha, não usa. Né? Exatamente. Por que que a astrologia funciona? Porque você tem toda uma sociedade no Ocidente que ela é baseada nessa porra. Tanto é que dentro do Oriente é outra visão. Você vai pro Oriente, é outra parada. O Oriente é outro mundo. Até não se encaixa tanto algumas coisas e tal. Por quê? Porque no Ocidente você tem toda uma sociedade que foi fundamentada em volta disso com o tempo. Então você acaba observando aquilo mesmo quando não tem. Dá pra sacar isso? É a mesma proposta quando você fala de consagração. Então eu percebi que naquela época... Então eu penso assim, nossa, se agora aqui em maio, né? Nessa época de maio, que é uma época pra gente começar a preparar o campo aqui. Eu levo os boi pro campo pra trabalhar pra caralho. Eu percebi que o moleque nasceu nesse maio aqui, daqui 5 anos já é ele que tá tocando os boi. Aí eu falei, caralho, então esse daqui é um mês relacionado ao trabalho, ao que é material. Aqui é a parada. Esse é o negócio, maio é relacionado a isso. Eu vou lá e eu pego o meu arado, o meu bagulho de trabalho, falo, estico pro alto, falo, ó, tá aqui, nasceu agora, nesse mês, junto com o moleque, porque eu quero que isso aqui signifique trabalho. Entende? O sacerdote fez isso. Uhum. E com o tempo isso vai se afirmando dentro do imaginário das pessoas. Cristalizando, né? Você vai cristalizando. Aí chega aquele momento que o moleque que nasceu em maio fala, pô, você nasceu em maio, já tá na hora de pegar no arado. Exatamente. Você pega o moleque e fala, então, não quero, pai. Quer? Não, tu nasceu em maio. Nasceu em maio, mano. Pode começar a arar aí. E ele vai arando. Entende? Então com o tempo isso vai se afirmando. E aí você cria essa cultura, essa coisa em cima. A mesma coisa é a consagração. Só que essa ainda está naquela primeira viés de consagração que a gente fez. Que foi uma consagração que profanos fazem. Que é simples. Consagração simples. Inclusive, quando a gente falou do uniforme, a gente já fez a associação do uniforme com uma assunção de forma a Deus. Às vezes é só para criar um mindset. Consagração é para você botar aquele mindset. Então, por exemplo, na hora que a gente já falou o médico colocou o avental, ele entrou no mindset. Ele vai usar o avental toda hora? Infelizmente, usa tem alguns cornos. Principalmente ali na região da Vila Mariana, Santa Cruz. Bando de corno. Só porque tu é médico, todo mundo tem que saber. Coisa mais porca. Tu sai do hospital e Vai no quilão. Do shopping, faz negócio. Cara, mas é médico novo, né? Se olhar pra cara... Nenhuma. Novo, velho. Que vergonha esse cara. Meu, né? Pai foi, durante um tempo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele ficou tão puto com o pessoal do lado que ele levantou da nossa mesa, a gente tava no shopping, e falou: você não tem vergonha, não? Começou a passar um pito num monte de estudantes. É certo. Caralho. E se não for esse o mindset, deve ser outro, deve ser o estetoscópio. Você não, não, não, não. É bem comum. E não adianta você tirar a porra do seu jaleco e pendurar pela alcinha de trás no seu ombro, porque é a mesma bosta. Aí você atendeu todo aquele pessoal no hospital, aí você faz assim no quilão e o seu avental faz assim nas bandejas de comida. Seu corno! Não vai comer com isso. Você, seu pediatra, que atendeu aquele monte de menino remelento. Isso porque estuda. Babou em você e você fica esfregando aquela merda, aquele jaleco, todo babado, remelento, todo fudido. Isso porque comida alheia. Isso porque estuda contenção de doença, hein? Gente, seu merda. Não coma em quilo perto de hospital. Não coma mesmo. Não recortem, coma. Recortem esse momento e passem pros seus amigos médicos. Mas aí eu tenho uma coisa a falar. Vamos pensar no pessoal que tá. Depois de destruírem meu exemplo do médico. Iniciando na na parada mesmo. Ok. Tem algumas perguntas na internet, na interweb. É mágico. Tem muitas perguntas na internet, realmente. Tem algumas que valem a pena, outras não. The internet is for porn. É. Aí, que é mais ou menos assim. A diferença entre purificação e consagração. E eu vi uma coisa muito legal de uma pessoa falando, que pra mim tá com toda a razão, que é o seguinte. Se você não sabe a diferença entre purificação, banimento e consagração, aprende o primeiro banimento, depois a purificação, aí você vai pode pensar na consagração. Tá. Vamos fazer uma imaginação então aqui rápido. Quer falar uma coisa, Vinícius? Ju? Acho que rola purificação barra banimento junto. Aprender junto aprende muito bem, porque, na minha humilde opinião, um depende do outro. Pra mim, um depende do outro. Purificação é um banimento do objeto. O banimento você tá banindo, tá purificando você e o espaço. É. Mas a gente tá falando de limpar um objeto, por exemplo. Né? Usa a técnica do incenso, cara. De tempos em tempos é legal você pegar o meu baralho, por exemplo. A gente vai chegar no incenso, né? O meu baralho, por exemplo, eu deixo a galera pegar pra ler. Que eu acho importante ter a energia do indivíduo. Mas de tempos em tempos, eu pego ele, o baralho de tarô, acendo o incenso e eu passo a fumaça. Pergunta importante, foi de ouvinte. Precisa ser um incenso específico ou apenas um incenso representando o elemento ar? Lívia, você quer contar a história? Então, tem uma história de uma pergunta seguinte. Ah, tem que ser um incenso específico? Ah, mas o incenso tal tá atinado com mais não sei o quê. É melhor... mas quer dizer que eu não posso usar um incenso de varetinha? Tem o que a galera gosta. Cale alguma coisa, assim, que é... Calinda, cale alguma coisa. É, a caixa é bonita. Que você não acha essa filha da puta em lugar nenhum. Assim. Acha, assim, na Paulista. Na Paulista tem um monte de gente que domingo lá vende. É. Tá, então, era justamente isso. A pessoa tinha dito assim, passa o... Palo, a galera compra o Calinda, que coisa é. A pessoa disse, porra, não tô achando lugar nenhum. Pô, não pode ser uma de varetinho de 99 que eu compro na Calunga? Tipo assim, não, é melhor um incenso que você mesmo fez. Mas pra coisas simples, você pode usar o de 1,99 da Calunga. Mas você tem que consagrar o incenso primeiro. Ué? É, aí você entra no que o Vinícius chamou de paradoxo do incenso. É o loop infinito do incenso. Posso fazer um comentário? Deve. Aquele comentário que eu fiz com você no privado. É assim, né? O paradoxo do incenso é uma quest do World of Warcraft, né? Puta merda. Que é assim, o final, você tem a armadura... Não, armadura não, que eu jogava de Hunter. Você tem a roupa de couro, não sei o que lá, e mantada. Mas, pra conseguir. Passo número 1. Vai lá e mate 3 ursinhos filhote. Aí você já fala, porra, justo os filhotes, bicho. Aí você vai lá e mata. Tchup. Aí matou os 3. Agora você vai lá no cara que ensina skinning. Você vai tirar o corinho. Aí você tira, aí você falha em um. Aí você fala, caralho, vou ter que voltar e achar o tubo filhotinho. Ok, tirei. Mano, o negócio é eterno. Eu não estou fazendo uma quest de WoW. Eu gostaria de deixar muito claro pra todo mundo que aqui é adulto, tá? Tá ouvindo também. Não desrespeito, magia cerimonial, mas muitos passos mais confundem do que ajudam. Essa, na minha humilde opinião. Você está iniciando. Tem intenção, inclusive, tá ligado? A pessoa larga a mão e fala, não vou fazer mais essa porra. É pra separar os homens das crianças? Mais ou menos. É os maçons do Demolai. Ai. Jô. Oi. Eu tenho um caso recente nessa mesa de pessoa que desistiu de coisa complicada. Né? Vale a pena. Olha, gente. Ah, eu mesma. Eu mesma. Receita do Keller pra você fazer um incenso. Cara, posso? Você caiu no chão, alguém pulou em cima dela. Posso fazer a receita do Keller pro incenso? Peraí, deixa eu responder porque que eu desisti. Será que é complicado de propósito? Deve ser complicado de propósito, só que a partir do momento ou eu tenho a minha vida sã, ganhando dinheiro e sustentando a minha casa e um pouquinho pra uma outra pessoa, ou eu não tenho nada e vivo por uma ordem esotérica. O que, que eu escolhi? Viver a minha vida direito. Porque no momento eu tenho mais uma pessoa pra cuidar. Quando eu não tiver mais essa pessoa pra cuidar, enfim, quando eu tiver for rica, ter ganho na loteria, aí eu faço. Passa. Mas agora não vai dar. Eu for rica, passa a bravelinha aqui. Tá, gente, calma aí, que senão a gente vai ficar fica muito confuso. A gente tá aqui em purificação. Mas é minha receita pro incenso. Então, vocês querem dar receita e tutorial agora ou é pro final? Não, é que é rapidinho. É rápido? É. Então fala aí. Você quer um incenso de canela? Come canela pra caralho. Não. Come muita canela, come palha de que mais? Madeira, aqueles negócios que sobra da madeira. Raspa de serragem. Come grão. pra caralho, não come mais nada. Trigo, come trigo. Não toma nem água. Para. Cevada. Tem coisa que é mais puro que isso. Para. Quando sair... Kelly, você tá demitida. Vai sair pronto. Você pode até enfiar o palitinho no cu pra já sair no... já sair colado no palito. Vai sair tipo um kafta, né? É, tipo... Que nojo! Tipo um kafta. E aí sim, aí você vai lá e resseca essa porra, deixa no sol dentro de uma estufinha, resseca essa porra, e aí você queima. Porque parece... Essa galera do incenso, do rolê... do loop infinito, parece que só resolve assim essa merda. Mas para! O Anderson perguntou, mas aí depois que cagar tem que consagrar? Faz o banimento enquanto caga. Você fica de pé. Não. Onde é que eu... Cavara no cu. Mas tem que consagrar a faca do cocô? Se vai relar, tem que consagrar, senão não. Tá bom, gente, vamos voltar aqui. Vamos. Tá, vamos. Geliana, pelo amor de Deus. Tira isso, não. Tira. Senão as pessoas vão fazer de verdade. Que ele não bota, não. Porra, foda-se, promete. Manda vídeo. Manda foto. Inclusive vai ser minha ofensa pessoal a partir de agora, bicho. Coloca um palito no cu e faz isso. Cago em senso. Palito no seu cu, dinheiro no meu bolso. Muito bom. Gente, não, beleza, vamos voltar aqui, vamos que eu tô confuso. Tá, a ideia é mais ou menos assim. Me corrija se eu tô errado. Primeiro você purifica o... A gente vai ensinar a purificação depois. Purificar o objeto... Se necessário, por exemplo, nosso amigo Gal andou achando coisa na rua e tava usando de boas, né? Que foi aquele escapulário? Sei lá, foi um negócio de cristão aí que ele achou de alguma velhinha. Achou na rua e tava usando. Não, e Deus. O Gal? O Gal achou. A Lilia se incentiva. Se ela pegou nessa porra e não achou que era merda, não. Não, ele tava usando lá e tal. Aí o... É Daniel, né? Aquele cara do Reiki. O Diego. Diego. O Diego tava lá, ele viu, peraí, deixa eu dar uma limpeza nessa parada. Fez um chame. Beleza, agora pode usar. A ideia é, ele pegou uma parada que alguém tava usando e começou a usar loucamente. É. Né? Pode, Arnaldo? Rapidamente. Gente, às vezes a gente conta aqui uma história, por exemplo, a Ju contou uma história de que ela achou a varinha mágica dela, né? Foi um cachorro. E tal. Mas eu não gostaria que os meus ouvintes saíssem igual velhas loucas na rua, pegando lixo e levando pra casa. Gente. Mas calma. Se quiser, pode. Se quiser, pode. É, continua. Agora deixa eu terminar só uma parte. Devo dizer que o Vinícius faz. Ah, então, cara, mas há uma diferença profunda entre você, por exemplo, pegar algo natural, que nasceu na árvore, tá purificado, é tomar no cu. Nasceu da árvore, nasceu da terra. A terra tá aterrando essa merda a vida inteira. E eu pegar um bagulho, tipo, já pré-fabricado, tá ligado? Que foi pego pra sua. Mas ele faz as duas coisas. Manufaturado. Se ele tá fazendo caminhada xamânica, o objeto chamou. Que é porque o objeto xamânica tem isso. Você faz a caminhada e você viu aquela parada. Tem um documentário muito bom no Discovery sobre pessoas assim, acumuladores. E que você não pode tocar, né? Porque você tá consagrado. Esse cara fica olhando em volta assim. É. Então, a ideia é. Vamos lá de novo. Purificação. Se necessário. Tá, vamos se lá. Necessário. Banimento primeiro, né? É, o banimento. Banimento pra você fazer o lugar pra fazer a purificação e depois a consagração do objeto. É, purificação, como é que faz? Sal grosso, incenso, eu tenho um passo antes do banimento. Eu me purifico. Não faço nenhum ritual mágico sem não me purificar. Ai, Juliana, é muito complicado. Tava entrando no paradoxo. Não, toma um banho, seu filho da puta. Você não vai chegar do dia inteiro que você trabalhou na rua, que você passou estresse, que você tretou no Twitter e vai fazer coisa mágica. Então, ó, de acordo com a gente tá fazendo passo a passo aqui. Vinícius, você pode discordar a hora que você achar melhor, tá bom? Discordo no final. Tá bom. Que você toma um banho. E banho também não é só tomar um banho. Não custa nada você pegar a esponja e imaginar que tá tirando crostas e limpando de você. Usa visualização. Banimento pessoal que a gente falou, o banimento do banho, né? Que muita gente tava fazendo. Não é banheta, não. É visualização. Visualiza mesmo passando. Imagina que, tipo, você é uma criatura de luz que tá envolta em uma camada de barro. E aí, na hora que você tá no banho, você tá passando isso e vai saindo aquela crosta, a luz vai saindo. É tudo imaginação, bichão. Na verdade, você continua um bosta feito de carne. Um pouco mais limpo. É um pouco mais limpo. Depois disso, você faz o banimento, né, no Receita da Ju. E aí você vai pra purificação de um objeto. Pode ser com sal grosso, pode ser com cristal. Cristal eu acho uma merda. É, mas tem gente que... Mas tem gente que gosta. Eu tinha um conhecido que ele enrolava fio de cobre no objeto e aterrava. Achava legal pra caralho. Faz sentido. Bom, na verdade, não. Mas a cabeça dele, ele manjava de eletricidade. Se ele tá no paradigma, ele faz Levi, elétrico, magnético, tá bom pra caralho. Faz uma gaiola de Faraday, tá ligado? Caralho, aí funciona. Bota dentro, assim, da gaiola de Faraday. Tem gente que coloca no sol, tem gente que coloca na lua. Onde o sol não bate. Tem gente que coloca na lua 7 dias, no sol 7 dias, no sal, enfia no sal a lâmina, assim, no sal grosso. É, um dia a gente faz um... Tem gente, pode fazer um... Tem gente outra que alternativa. Uma lavadinha mesmo. Outra alternativa, em vez de limpar, é terminar de sujar, né? Oi? Pode usar também. Mas usa o que você quer. Isso aí? Em vez de limpar, você termina de sujar. Joga na terra e tal. Ah, é. Aí é um raciocínio meio que suja, mas que na verdade a terra tá limpando. É, você cobre. Tem gente que cobre de terra, cobre de sal. É, você vai ter que lavar depois de cobrir de sal, né, velho? Não tem como também. O bagulho fica meio... colando que dá aquele... Joga vinho em cima, essas porra. Cachaça, álcool, alguma coisa com álcool. Só a fumacinha se você não quer fazer. Então, a gente diz, passa... Álcool isopropílico, taca fogo, dependendo do material. Caralho. Queima rápido e não chega a estragar. Perfeito. Só dá aquele fum. E você vai falar, tá limpo. E purificado pelo fogo. Tudo isso dá pra fazer. Uhum. E aí você vai pra consagração. É, o que eu quero pontuar aqui é que limpar não é a única alternativa. Você pode terminar de sujar. Sim, sim. Faz sentido. Tá, ok. Arranje o seu paradigma da sua limpeza e aí banhe antes, né? Toma um banho antes, né? Toma um banho. Ah, eu vou falar aqui. Eu não fico limpando as coisas, não. Tá bom. Nem mas você? Ele é caoísta, em teoria. Nem você? Eu tomo banho todo dia. Tudo. Não, antes de fazer o negócio. Ah, banimento, né? Tá, mas eu não fico limpando em si, não. Tipo, se eu pego um, como o Kelly falou, galho de árvore, cara, não preciso. Não, eu mas não, aí não, coisa da natureza, eu não limpo, não. Se fosse um negócio que eu achei caído no chão, que alguma outra pessoa usou, eu limparia, porém, sabendo que a única intenção dessa limpeza é me convencer de que agora tá limpo. Tá, de que tá zerado. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Eu achei... É enganar o Gavão Bueno. Filha da puta, é tipo aquela criança que ele não faz, quer admitir. Ele faz, ele faz, mas admite. Eu faço, mas é só pra não, minha eu, cabeça. Não, mas assim, achar... André, eu sei que eu não tô tirando energia, não tô fazendo não, porra nenhuma. Eu só tô enganando, mostrando pro Gavão Bueno. Tá vendo? Tá limpa essa porra. Tá. Não vem me dizer que tá sujo porque eu limpei. Exatamente. Filho da puta. Vou dar um exemplo de objeto que eu vi. Eu achei uma vez um brinco de apanhador de sonho. Uma camisa usada? Numa cachoeira. Pra mim tá limpo. Sim. Porque é água corrente, tem que água corrente, bababá, que é outra coisa boa pra você limpar as coisas na água corrente. Banho no de rio. Pipoca. É que você não vai achar rio, né? Banho de pipoca? Banho de pipoca. Da hora também, você frita um monte de pipoca e joga. Frita não, né? Assa, né? Cose. Como é que não, é pipoca assada? Você faz a pipoca. Ah, tá. Você faz pipoca, joga no. Com bacon, baconzinho, né? Fica gostoso, né? Baconzinho. Aí tu come depois. Purificação com bacon. Você passa o bacon na lâmina. Porra! Isso aí é gostoso. Pois fica bem. Existe, já protege a lâmina. Existe lógica de tipo, você pega uma coisa de doença, né? Você, eu tô com machucado. Você passa o bacon e depois joga no formigueiro, por exemplo. Mas isso aí é coisa de vó também, né? Vai lá, se consagra. E aí a gente chegou na consagração. Consagração, existem consagrações diferentes. Nós falamos sobre a consagração simples, que é essa coisa do uso. Comecei a usar determinada coisa pra isso, pra aquilo. Isso profanos fazem o tempo inteiro. Ah, eu tenho a chuteira da sorte. Eu tenho não sei o quê. A chuteira da sorte minha mãe não lava. Quem lava sou eu. A camisa pra assistir jogo do Botafogo. A camisa do jogo do Botafogo. Você entendeu? Sua calcinha amarela pra passar o ano novo. Essas coisas. Isso aí que você usa todo ano aquela porra daquela calcinha. Já nem tá na moda mais. Nunca é uma teve. Zorba feminina. Calcinha amarela, acho que... E aí vai. E aí, ó, aqui tem a definição. Essa parada do consagração natural, simples, ela vai muito de objeto autossugestionado também. Você fez uma sugestão nesse objeto. Ela vale pra imantação e magnetização pessoal, que é quando você tem aquela coisa de estimação. Ah, não, isso aqui é a minha, que é a roupa de estimação e tal. Tudo isso são consagrações simples. Minha caneta simples. De assinar contrato. Caneta é muito comum. De assinar eu tenho contrato. Uma. Ah, olha aí. Faz quanto tempo que às vezes o cara nem é maçom. Tem vários maçons que tem consagrada Libra. Que é pra poder dar uma parada. É, pra contrato. Consagra lá em Libra e usa sempre aquela caneta. Né? E aí é outra parada que a gente pode falar. Tem a imantação e magnetização, que aqui já começa essa imantação e magnetização. O rolê esotérico. Já é esotérico. Porque não é mais só pela simples vontade, você entendeu? Estou consagrando, não. Por exemplo, sigilos... São meio que essa parada da imantação e magnetização. Então eu tô dando... Não é a lógica correta, na minha opinião. Dando função? Mas eu tô dando... Não, eu tô dando energia pro sigilo, você entendeu? Eu tô dando... Tô imantando ele com poder. Sendo que a gente já falou que, pra muitos de nós, a lógica principal é que o sigilo é uma ordem pro subconsciente. Não é dar poder, mas tudo bem. E aí você tem a consagração por entidade, que é quando você ou invoca uma entidade em você, e é do caralho fazer isso, Você faz uma assunção forma Deus, e aí você não tá como pessoa normal, você tá como entidade, e você faz, consagra aquela porra para aquilo. Mas isso também já é o mago, né? Você já, é o implacável, né? Não é a feira, não é a galera. Tem a consagração por entidade no terreiro. A gente tem vários objetos quando a gente foi no terreiro que foram consagrados por entidade. Tava lá o Erezão da Massa. Né? Tava lá o Erezão da Massa. Erezão da Massa, chamando nós de tio, enfiando pirulito na boca do Eric pra ele calar a boca. Foi ótimo. Não é? Enfiando pirulito na boca do Eric. Fala muito. O Eric, cala a boca, agora Eric, escuta. Eric, eu sei que você não está ouvindo a gente, mas isso é maravilhoso. Hoje ele tá no trabalho. O Eric é mais puxado pra um ateu, agnóstico, né? Uma parada mais de boa, assim. Parênteses, o Eric era ateu ateia. Depois que ele me conheceu e viu os Paranauê, aí ele fez assim, talvez... Os gatos cagando na cara, dele, mijando no travesseiro, mas não sobe no altar, né? então. E aí o Eric, ele chegou lá e ele já começou, chegou pra duvidar. Ele sentou lá, olhou e falou, mas aí o Eren enfiou. Quando ele abriu a boca pra respirar, fez, mas o Eren enfiou, chupou o pirulito na boca dele pra ficar quieto. Falou, chupa. E ele ficou quieto ouvindo ele o resto do rolê. E aí a gente ganhou pedrinha, ganhou umas coisas pra escolher e tal. Aquilo, e ele faz todo um trampinho no objetinho, na tranqueirinha. Na porcariazinha, que é benzer você com o carrinho de brinquedo, que é uma coisa genial. Ah, é lindo. É cachupeta, uma coisa genial. Aquilo foi consagrado por uma divindade. Então é uma outra parada. Eu acho que só pela divindade, com todo respeito, é bacana. Mas se você é magão, você faz depois um trampo junto. É aquele negócio, dá pra ser por um terceiro, mas se for você consagrando sempre aquilo... Mas assim, se o seu conceito é tornar aquilo especial e a entidade fez isso na tua cara, tá bom o suficiente. Ficou. Deixa eu dar uma... E desencarna, né? Porque tem uma galera que fala, mas se eu perder isso, não sei o quê. Gente, as coisas vêm e coisas vão, tá ligado? Isso... Pra dar exemplo, o meu caldeirão, ele foi consagrado... Quando eu comecei nesse rolê... As técnicas para enganar o gavião, eu ia falar gavião bueno. Não deixa de ser. Pois é. Era de... Que ele tá só plainando, assim, esperando você dar uma fraqueza pra ele. Já fala, olha lá, seu trouxa. Tá mais com o Neymar. Tá aí pelado, dançando sozinho, ridículo. Então, por exemplo, o meu caldeirão, ele foi consagrado à grande deusa. Então, ficou 7 dias queimando dentro dele uma vela de mel de uma cor específica. E quando aquilo terminasse, o processo estava pronto. Era um processo que durava 7 dias. Aquilo foi feito dedicado a alguém. Já o meu atame, fui eu que botei o bagulho lá. Existe, inclusive, dentro da Wicca, mas aí tem gente que concorda e tem gente que discorda, porque aí vamos entrar naquele velho dilema escravizar elemental ou não, não só na Wicca, mas para um monte de escolas, que é escravizar ou não elemental. Existe um processo extra que você pode incluir dentro da sua consagração, que é... colocar um elemental para morar no cabo do seu atame. Dobe um elfo livre. Exatamente. E aí, toda vez que você trabalha com o atame, o poder é teu e do elemental. Você potencializa o uso daquilo. Chegamos num ponto bacana. E aí, tem a última consagração, que é a consagração, sei lá, vamos botar um nome aí, cerimonial, astrológica. Né? A natureza, o universo. Tá, desculpa, tem a consagração natural, que é isso que a gente falou, que o bagulho tá na terra, tá lá debaixo da cachoeira, a pedra da cachoeira. E você invoca os elementos. Não, você não faz nada. A natureza não, já fez nada, isso. Tá feito. É natural, tá feito. Brotou, tá feito, tá limpo, tá zerado. A natureza é sempre zerada. Entendi. Né? Inclusive, tem gente que gosta de deitar na terra, pôr o pé na terra. Praçar a árvore, ah, beleza. Praçar a árvore pra equalizar, fuder a árvore, beijo ser gay. Conhece a história, né? Oh. E aí segue. Conheceu ou ser gay? Cara, não tinha esse prazer. Você conhece o Zerguei? Ah, que legal! Já beijou a boca dele? Eu beijaria aquela boca. Não. Mas já troquei ideia com ele, mas nunca beijei a boca dele, não. Na próxima. Vamos lá. E aí tem agora, que é a consagração hermética, né? Que é a consagração clássica. Que veio do Egito. Que veio do Egito, claro. Como todo no hermetismo. Beleza. E aí... Mas eu acho interessante isso, que eu acho que muito ouvinte, quando a gente fala, faz esses episódios de tipo banimento, esse tipo de coisa... Acho que talvez o ouvinte tenha certa dificuldade. E aí eu indico, galera, não fica só no podcast. Leia bastante. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de forma... Acho que todo pod... podcast que você está interessado naquele assunto, o assunto não termina ali, porque não dá para abordar toda uma miríade de um tema em 2 horas de programa, né? Então leia bastante. Se você gosta mais de Wicca, vai pela Wicca. Se você gosta mais de hermetismo, vai pelo hermetismo. Procure autores que você curta. Procure sites que sejam interessantes e legais e seguros, né? Que não ensinem parada errada. Não fica só por aqui. A gente está falando de uma maneira genérica para você sentir. A gente dá os toques e tal, mas... E não se esqueça que no site do Magicando há um tópico que é exclusivo de indicações de leitura. Tem muita gente que ainda chega e fala: ah, eu queria indicação de coisa tal. Tem bastante. Fizemos um episódio, inclusive. Vocês não isso, sabem. Então olha lá o episódio e também tem no site do Magicando uma lista, tá bom? Começando sobre a biblioteca mágica, uma coisa assim. Exatamente. Eu tô falando assim pra não falar o seu cabaço. Nós já falamos disso 500 vezes. Vai no site. Não ofende o ouvinte. O ouvinte tá ouvindo. Não, eu não tô ofendendo, não. Eu tô. Xeliane, anota pro extra. Amiguinhos. Se algum conhecido ou parente seu tocou é meu nome. De forma suspeita, avisem um adulto. Olha, tentou consagrar o seu pintinho. Dicas do... Que isso, gente? Isso é errado. Vai fazer aquele meme do Caco, hein? Você vai kkk, ué. Aí tudo queimando do lado, assim, ué. Se quiser, todo mundo que estiver envolvido for maior de idade, você pode. E antes que você, ouvinte, esteja pensando errado, as indicações de livros aqui no site não são... só da Penumbra, tá? A gente acaba indicando coisas da Penumbra porque a gente confia muito no conteúdo, mas a gente não tá forçando os livros dele, não, tá? Tem uma miríade de outras editoras lá recomendadíssimas de autores super importantes pra magia. Inclusive, fica a indicação pra você dar sugestões e quem sabe a gente até comentar coisas nesse sentido, né? Tá bom? Exato. Só pra ficar claro, assim, porque às vezes tem gente que comenta umas paradas que a gente sabe que não é na maldade, mas fica muito... bad quando tu sugere alguma coisa que a gente esteja fazendo quando não é verdade, tá bom? Então beijo de luz aí pra vocês, vamos continuar. Então vamos lá. Eu posso falar o meu raciocínio da evolução desses tópicos que você falou, os tipos de... Claro, porque eu tô tirando do cu, né? Não, porque junto eu também tirei... Junto com o meu incenso. Não, porque eu tirei uma lista muito parecida com a sua. Então tá bom. Eu tenho a impressão que os tipos... de consagração são que nem você apresentar a sua filha que está fazendo 15 anos para a sociedade. Caralho. Tá bom. Cabeça da Lívia. Vamos lá. A mente de Lívia Andrade. Precisa de uma abertura. Mente da Lívia. Mente da Lívia. Qual sua cor? Não, sério. Pensa assim. Primeira consagração, você simplesmente... Vamos falar que é um tarô. Vamos falar que é minhas runas. Ok, suas runas. Eu já fiz isso. Primeiro você senta com as suas runas, você faz as suas runas, tá. Então você já se deu ao trabalho de fazer as runas. Que já é um processo de consagração. Já é um processo. Você não comprou, você já tá de parabéns. Se eu faço isso tudo, eu não limpo. Nem consagro. Eu não limpo. Se eu mentira, tô... consagro sim. Aí você tá lá olhando pra sua runa, e você senta na mesa, tá lá e tipo, vou conversar com a minha runa. Oi, runas. Beleza, meu nome é Lívia Andrade. Legal, isso é uma consagração também. Vamos lá. Olha, vou usar você pra isso. Gostaria que você agisse assim. É quem você sentar pra sua filha e falar: você agora é uma mocinha. Você tem que prestar atenção nisso. A sociedade vai lhe ver de uma forma diferente. Cara, se eu fizesse isso, o Galvão Bueno já tava no meu colo. Você é um otário! Esquizofrênico! Então, você senta, você fala para o seu tarô, você fala para as suas runas, eu vou lhe usar para, sei lá, iluminação pessoal, vou isso e tal. E você fala para ele: beleza, tá aqui, tá separado para isso, beleza. Okay. O próximo passo é você apresenta para a sociedade como um todo. Oi, universo! Esse aqui é o meu tarô. Esse é o baile de debutante. Tarô, esse aqui é o universo. Ele tá chegando aqui, ele vai ser uma pessoa legal, ele vai servir pra isso, isso e isso. Valeu? Beleza. O próximo é você levar ele para aquele padrinho rico. Ah, precisa você levar pro puteiro. Não. Tô proibido. Na filha. Tô pensando como se fosse a filha. É, a filha não pode levar, infelizmente. A Lívia não pode levar pra dar uma, infelizmente. Seria muito... Só pra chupar a buceta, minha filha. Vem cá, porra. É útil. Desculpa, continua. Tem muito homem que não sabe, você vai saber. Desculpa. Aprovo. Você vai apresentar pra aquele padrinho rico. Runa, esse aqui é o padrinho tal, ele vai lhe ajudar, não sei o quê. O desejo é que você sirva pra isso, isso e isso. O padrinho vai te ajudar dando, abrindo as portas e tereréu. E ele te, vai te dar aquele apoio. Beleza. É isso, vai aumentando. Você vai apresentando o seu tarô, a sua runa, como sua filha de 15 anos pra sociedade. Entendi. Aí tem o último nível, que é aquela festa de 15 anos, que você chama o cara da malhação pra dançar com ela, escolhe o dia perfeito pra não combinar com nenhuma outra data de nenhuma outra festa. Você tá transferindo festa. Algum desejo seu de alguma coisa que não foi feito na sua adolescência pro seu... Não, eu sempre achei uma coisa ridícula a festa de 15 anos. Chamar o Bruno tipo da magia, louca. Né? Tipo magia, ridículo. É tipo, tem aquele pessoal que fica falando lá, agora, fulana de não, pai, e é sempre está uma som. Deixando a boneca e pegando o salto alto, enfia no cu. Aí entrega a boneca pra irmã mais nova. Acabou. Só um minutinho. Perdi o contrário. Só um minutinho. Atenção, atenção, senhores. Tirou o microfone do pé. Senhores, agradecemos aqui ao grande arquiteto do universo que nos permitiu estar presente aqui com a pequena Lívia. Lívia está deixando a boneca. Que e se aproximando primavera. Agora? Que pegando se... na boneca. Lívia está deixando a boneca e pegando a Spirit Doll. Sim. Está entrando agora na fase adulta. Seu pai está trazendo e deixando com o namorado que é o seu príncipe. Ô, oh, Andrei, ele desistiu. Voltamos. Nossa, o Andrei tá muito pistola. Desculpa, Andrei. Andrei, ele dessa vez não é minha culpa, cara. Vinícius está irrepreensível. Olha ali, as pessoas dizendo que a minha divagação fez sentido. As pessoas são macacos aplaudindo um circo em chamas, Lívia. Quantas vezes eu já disse pra você? As pessoas não sabem o que querem. Elas falar se alimentam do meu ódio. Da desgraça. Lívia, e eu acho que foi assim que surgiu as coisas. Com certeza. É assim, começou com o cara só falando, ah, isso aqui tá consagrado. Aí vai adicionando complexidade, adicionando complexidade. Mas é isso até mesmo. Até que fica impossível de ser feito. A festa de 15 anos, primeiro eu vou te falar, olha, 15 anos, aqui os meninos vão chegar junto contigo, vão querer pegar nos teus pés, dar tua bunda e querer te comer. Vai agir de uma certa forma. Gerencie. Sim, você vai colocando complexidade. E no final é só pra, tipo assim, fazer vista e todo mundo achar bonito. Exatamente. Todo mundo concordar. E eu vou agora falar, apesar de eu pratico acho muito mais xamanismo e magia do caos, que é uma coisa muito parecida, mas eu tenho um feedback inteiro de hermetismo, né? Hermetismo hard ali, que eu sou pobre pra fazer hermetismo. Não dá porque eu não tenho os fundos necessários pra comprar o cinto de leão, né? Essa pô, tá que é a baratinho, que... a gente viu no eBay. Tá, baratinho, né? Tá bom. Que de leão de vou fazer um, só de raiva. Vou fazer foto ainda. Cinto de leão do Proed. É isso mesmo. Papel, né? Não deixa de ser. Olha, vai ter gente de magia do carro que não vai poder usar, não. É. Que qual é que é? O que que é a consagração? O Vinícius tá aqui. Mano, que errado. Tá tudo bem. Volte pra luz. Que qual é que é a questão do hermetismo? O hermetismo, ele tenta fazer o quê? Eu juntar o máximo de coisas associadas ao meu objetivo... A sincronicidade, né? Eu não vou usar essa palavra porque eles estão usando errado. Mas tudo bem. Adicionar o máximo de coisas possíveis para talvez causar a sincronicidade, talvez. É, pra... Que tem um sentido ali, né? Que tem aquele sentido. Sim, então, que cai, encaixa. É aquele princípio de que na hora que eu faço... Na hora que eu pego aqui essa cumbuca e eu falo, estou consagrando essa cumbuca para fazer sopa. A partir de agora essa cumbuca deixou de ser um bowl. Virou uma cumbuca. A partir de agora deixou de ser um bowl e isso aí é uma cumbuca. Eu falei isso, tá ótimo. Agora, se eu pegar a parada e for uma cumbuca... Isso é uma cumbuca. For uma cumbuca de madeira, com trabalho, eu vou lá e faço uns trabalhos indígenas. Escrevo desse tamanho, cumbuca, aqui do lado, assim. Então eu adicionei tanta coisa que o cara vai olhar isso, ele não pode falar bowl. Ele vai olhar e falar, cumbuca. É isso que é o hermetismo. Eu tô adicionando tanta coisa, mas tanta coisa ali ligada... Que o Galvão Bueno ele não tem nem o que dizer contra. O próprio... A função, é, na verdade, a ideia é você fazer o Galvão Bueno passar no RH. É, o Galvão Bueno olhou tanto ali que ele falou, caralho. Aí ele começa a olhar, não. O Galvão Bueno falou, caralho, bicho, eu vou até dar uma cagada que tá é, foda. É, fudeu. Eu tô imaginando um ouvinte que começou por esse episódio, a gente tá Galvão Bueno aqui desde o início. Galvão Bueno. Cara, ele deve estar viajando de uma maneira. Galvão Bueno, pra quem não lembra, ou pra quem não ouviu nossos episódios anteriores, é o sensor psíquico. É aquilo que você precisa ocultar, eclipsar, pra fazer esse tipo de coisa, senão você vai se achar um babaca ridículo. Calar a boca do sensor psíquico. E por que, Galvão Bueno? Porque ele fica fazendo a locução da sua vida. Porque o Vinícius é imbecil. Tá lá, o abestado, pelado. É isso aí, é o tiririca. É mascanuto. Que há variações, né? Esse é o sensor psíquico nível hard. É, tem o mascanuto, tem o Faustão. Tem o Luciano Huck, ele humilha você enquanto tá fazendo. Enquanto tá fazendo, ele tá te humilhando. Tem variações do sensor psíquico. O senhor humilha o pobre como ninguém, ô Rogerinho. Ninguém. Tem talento pra isso. O meu sensor psíquico é o Canuto. Credo. Ah, bestado! Pelado no meio da rua! É muito triste isso que você está fazendo, muito triste. É o Gugu. Muito triste. Muito triste, muito triste. Então, e é isso que é. Aí a gente chega na consagração. Que é a consagração tida. Que é a hard. Cara, você não precisa fazer ela hard. Você pode fazer ela simples. O próprio Peter Carroll, defendendo essa coisa de hard, não especificamente sobre consagração, mas sobre magia em geral, ele fala que nada tem tanto sucesso quanto o excesso. É verdade. Se você precisa, para calar o seu sensor psíquico, colocar várias coisas, saber o horário certo do planeta, do dia, da lua, de não sei o quê... Você não é menos mago ou mais mago que isso. Você está usando uma ferramenta. Na verdade, você vai ser considerado mais, né? Porque hoje em dia, galera, quanto mais patavina, parafernália você fizer, parece que mais a moda antiga é. Não é moda antiga? Mais roots. Moda antiga. Roots. E joga a mão assim pra trás. Eu não sei não, viu? Acho que tá bem dividido hoje, viu? Mas eu vou te falar que, assim, eu fui ver aqui. Tem formas muito complicadas. Mas o Crowley, a forma que o Crowley fala no livro 4... Pra fazer a consagração é simples. Fala pra gente como é que é, Lívia. Vai lá. Como pegar a pessoa no pulo. Não. Eu guardei esse negócio. Guardou. Tô vendo. Vai lá e se consagra. Livro 4 de Tio do Cu também? Não, livro 4 é pesquisado. Ah, então tá bom. Livro 4... É pesquisado de pessoas que tiraram do cu. É, mas isso... O livro 4 é copiado da Golden Dawn. Isso também não, é magia, não. Né? Magia, mas é isso, cara. Em algum momento alguém tirou do cu. Sim. É, exatamente. É verdade. E mas vocês faz criticando... há tanto tempo atrás. E vocês criticando o meu incenso. Isso aqui é um cu grego, um cu egípcio é melhor que o nosso cu. É que um cu egípcio tem delineador, assim. Tá bonito. É o olho de ouro. É o olho de... Então, bicho, vocês nunca se tocou que o olho de ouro é o do cu? Porque é só um, né? É um só. Rapaz, incenso maker. Não, mas pior que tem mesmo essa vertente. Tem essa visão. Ai, meu pai. Pesquisem. Procurem. Gente, mas o cu não... Gente. O cu é bom. O cu é maravilhoso. Se o seu cu não funciona, a sua vida vira uma... Minha mãe médica. Não, merda não, porque não... não inclusive... Minha mãe médica isso. Ela sobre fala o cu, que... O órgão mais importante é do o cu. É o cu. Claro que é. Inclusive, você. Dê o seu pra nós. É isso. Continua. É sim, porque se seu cu não funciona, você sua frio, você tem enjoo de estômago, você não consegue andar. Tudo no seu corpo não funciona. Não raciocina. Meu cérebro funciona. Você só pensa no cocô. Prolapso retal, pesquise. Gente, não, para, não pesquise. Não pesquisa. Para. Isso aqui nem o calcanhar de maracujá. Não pesquisa. Vamos voltar. O extra vai estar o dobro do tamanho do episódio. Vai. Book 4. Vamos voltar pro Book 4. O Crowley fala aqui que o método de consagração é muito simples. E ele fala isso, muito simples. Só que muito você simples pega, o Crowley já viu, né? Você pega a sua varinha, o óleo, aí você desenha com a varinha e o óleo em cima do objeto que você quer consagrar. O símbolo que você quer consagrar a... Ele falou que é o símbolo máximo da entidade para a qual você está consagrando. Certo. É, Hermes. Aí você bota um simbolão de mercúrio em cima, Vênus, sacou? Sei lá, você bacana, escolhe a sua verdade. Perfeito. E é isso. Só que você tem que fazer isso com amor, dá uma com defumada, fervor. Tem, isso. Tem que fazer um... Vou acrescentar. Se você fabrica o seu óleo de consagração... Melhor ainda, porque você fabricou aquela. Exatamente. E não é difícil. Você tá facilitando convencer o Galvão Bueno de que essa porra é séria. Exatamente. Só não é melhor do que se você comprar o nosso óleo, que ainda não tem. Mas quando tiver, vai ser melhor do que você faz. Não temos. Olha, não tem agora, mas se eu faço o meu próprio, posso fazer pra vender. Vai ser melhor do que o que você faz. Porque assim, pelo que dá pra ver, são linhas tão abrangentes, são linhas tão. Que às vezes, por exemplo, o Crowley, muita gente do hermetismo cita Crowley. E aí, muita gente de magia cerimonial é antes de Crowley, né? E provavelmente vão ter coisas diferentes. Cada pessoa faz de um o jeito. O Crowley já simplifica isso. Algumas coisas, cara. Ele já dá uma... O Crowley pega o classicão Golden Dawn e dá uma baixada de bola. O que eu quero falar aqui é que, pelo que dá pra ver, existem tantos métodos que é uma parada que é pessoal, né? Tipo, a pessoa meio que vai encontrar uma fórmula dela, né? Uma forma que a gente não falou de consagração é você ter uma representação dos quatro elementos. Exatamente. É assim que eu faço na maioria das vezes. Você tá apresentando a sua filha de 15 anos para os quatro elementos. Exatamente. Deixa eu emendar aqui essa parada dos quatro elementos. Peraí, rapidinho. Desculpa, é que teve uma pergunta que a pessoa fez assim: eu preciso traçar um círculo, preciso entrar dentro de um triângulo, não sei o quê. Eu delimito sim um espaço mágico, porque é outra coisa para evitar o Galvão Bueno. Esse espaço agora é meu de fazer machia. Seja parte do banimento. Sim. Exatamente, tá? E aí você tem a representação dos quatro elementos, você pode... o que, que é isso, Juliana? Você tem uma vela pro elemento fogo, você pode ter ou uma pena muito bacana que você achou por aí... Vazio. Ou um incenso para o ar. Você tem o copinho com água, aquele que a sua avó botava na televisão, agora não dá mais para botar em cima. Não é mais muito fino. Mas você tem o água e você tem o elemento terra, que pode ser um cristal, pode ser um pouco de terra. Eu tenho um pote de terra. Caneda, Itetsuo. Eu tenho um pote na minha casa que tem terra e preda de um lugar que eu considero muito especial. Então eu uso aquilo lá para ser. Cemitério. Não, pro cemitério é outra coisa. Fiquei com 15 anos de tomar vinho, né? Com os amigos. Pode ser uma planta, a terra do cemitério é pra outros rolê. Então, e aí é, você... Tá em uso, né? Tá um pouco. Muito pinto caindo. Gostaria, I wish. Aí, você apresenta pros quatro elementos. Pode ser uma também. Se você faz o banimento RMP, você já tá invocando os quatro elementos, já tá trazendo ele ou banindo a presença dos quatro elementos. Então... Né? Pode fazer de maneira simbólica, é isso que você quer dizer, né? Não precisa ser necessariamente... Sim. Ou você faz o RGP, e na hora que você tá fazendo o RGP, você olhou para um lado, você fala ar, você olhou para o outro, você fala e ao água, e ao terra, que você tá invocando os elementos de alguma forma, mentaliza, você entendeu? Já que a Ju falou como ela faz... Mais fixo é melhor. Como você faz, cara? Cara, vamos lá. Eu faço o banimento, eu não consagrei nada com o RGP, mas eu consagrei muita coisa com o RMP. Que é mais complicadinho, né? A gente já falou sobre isso. E normalmente eu tenho ou uma representação dos elementos, ou eu uso as cartas do baralho, os ases para representar os elementos também. Boa. Então... Você pode dizer qual é qual, por favor? As de paus para fogo, as de taças para água, as de ouro para terra e as de espadas para ar. Você usa do baralho normal ou tarô? Tarô. Se não tiver, vale o baralho normal. Mas aí eu te aconselho a usar só pra isso esse baralho. Eu tinha um baralho profano só pra essas coisas. Consagre antes de consagrar. É, eu tinha um só pra isso. Trabalho no paradoxo. E não, se você pegou um baralho tarô, se você comprou os tarôs aqui que a gente falou que tava na penumbra, eles foram consagrados antes. Eles têm uma limpeza simples e tem uma consagração básica neles também. A moda caralha, né? Tipo, joga cato, vim, joga e se me foda-se, mas tá consagrado. É que nem o padre... Consagrar a criança. Batismo da criança. Chato. Nossa, que dó daquele neném. Batizado neném é consagrar uma pessoa, né? Exatamente. Sim. Que é, inclusive, foi uma das perguntas aqui dos ouvintes. Dá pra consagrar a gente? Dá. Você tá ligando o indivíduo àquela egrégora de merda. Você tá ligando. Mas é a mesma coisa que um rito de iniciação também. Que você tá consagrando. Ou então uma saída de santo. É que tipo, são análogos, mas também é limitante a gente pensar dessa forma, talvez, né? Não, são consagrações, só que eles têm suas particularidades. Mas eles são consagrações. Tá. Né? E aí, você bota fogo em alguma coisa? Na criança? Não, normalmente não. Mas às vezes eu vario a parada. Normalmente eu sempre chamo os elementos, purifico as coisas, né? Falo, não, tá aqui invocado os elementos, que saem as impurezas do ar, as impurezas do fogo, as impurezas disso. O que são impurezas do ar? São pensamentos que não tem produtividade. O que é a impureza do fogo? É falta de foco. O que é a impureza da água? São sentimentos baixos. O que é a impureza da terra? Mesquinharia. E aí, depois de fazer essa expulsão, né? Que é até uma no hermetismo, uma expulsão... É aquela coisa de vitória, de vencer o dragão. Não entende? Porque o dragão, ele é uma criatura que ele tem todos os quatro elementos, mas sempre negativo. Hoje que tem uma adoração ao dragão, mas a não ser que você queira, né? Os elementos nessa via tem essa parada de vencer o dragão. Porque ele sei lá, ele tem escama e não nada. Ele tem asa e fica na caverna. Ele, dinheiro ele só enche, né? Tem umas paradas dessas. Então, o Deb fala algumas coisas dessas aí. Melhor que eu, inclusive. E aí, né, tem todas essas paradas que são importantes. Depois de fazer isso, eu coloco o objeto. Ou óleo, ou água lustral. Eu também coloco óleo, tá? Ou incenso, o que for mais fácil. Se não tem nada disso, eu assopro. Eu assopro a superfície inteira. Você passa a mão, passa os cabelos. Passa no cabo, né? Passa no cu. A tua vara mágica, você pode passar nele também. Cuidado com a faca. Cuidado com a faca nessa hora. Na cuspida da sua vara mágica, é caoísta. Tô vendo já até a notícia do meia hora. Bruxão consagra a faca e corta o pinto fora. Página 3. Ah, exatamente. Maravilhoso. Inclusive, ouvintes, posso fazer essa parte. Essa... Não. Tô dando trabalho que não pode. Que não pode fazer. E depois de fazer tudo isso, você bane aquilo tudo e o item ninguém mais cala a mão. Dizem, inclusive, que isso é uma das coisas do museu. Antes do museu não é só pra proteger os objetos. Era pra evitar as pessoas de tocarem com seu contato e acabarem a energia daquelas coisas. Daí que surge a observar os museus à distância, né? Porque no século XVII, XIX, foda-se, né? Você ia tocar, ninguém ligava. Ninguém tinha essa coisa da conservação. Uhum. Hoje o banimento é botar um bagulho de uma cúpula de vidro. É, que nem ou um negocinho, né? Que você passa bi, bi, bi, bi, bi. 15 centímetros de... A única vez que eu fiz uma consagração foram das minhas runas antigas, que eu ainda não fiz as novas. Uhum. Fiz do alto da minha cabeça, não sabia que eu estava consagrando. De novo, a Lívia é maluca. Não, posso falar? Pra mim é isso melhor do que uma receita pronta. Porque pra você faz sentido. E você está literalmente imbuindo da tua energia, do teu ímpeto e das tuas coisas que você quer. Se o Galvão cala a boca, valeu. Mas o legal é que ninguém falou pra ela que ela tinha que consagrar, sacou? Ela simplesmente fez. Teve essa intuição e foi lá. Vida passada, né? É. Aí, como eram runas, eu, tipo assim, eu fiz um estudo de cada uma, que na verdade eu não fiz todo dia uma. Eu fiz as runas, primeiro eu não comprei. É, eu fiz o estudo de cada uma e eu acho que eu fiz pro Aetir. Eu pintei as runas, né? Uhum. Na tinta tinha sangue meu. E depois eu joguei sangue nelas, como um todos. E, tipo assim, as únicas pessoas que tocavam nas runas eram as pessoas que... consulentes. Perfeito. Isso, e depois de um tempo, assim, eu via que, tipo, tinha diferença, tinha que, sei lá, carregar, descarregar. Meninas, esse sangue aí não precisa cortar, não, viu? É, pode usar o sangue fácil. Menstrual, fica se você aqui. Usa... Na verdade, eu usei os dois. Os dois? Os dois. Tá. É, você, menina que utiliza o copinho, o coletor, maravilhoso que você já pega ele chuchuzão. Pronto, né? É. Você que é menino ou menina e que o nariz sangra, também aproveita. Não, cara, eu corto o dedo, eu já procuro o que é que faltou eu meter o sangue. Tá? Vou passar isso aqui. Não, exatamente. E aí é absurdo. Vou te nomeio Simba. Exatamente. Eu teria muito problema com isso. Eu preciso contar a última vez que eu fui tomar a injeção que eu desmaiei. Sério, mano? Que a mulher, tipo, errou minha veia, ao invés de passar o remédio pra dentro, veio o sangue pra fora. Caraca. E, tipo, a mulher realmente ela fez uma merda muito gigantesca. Ela tirou ainda a agulha e meu sangue espirrou assim pra parede. Da sala. É isso que eu tô imaginando. Eu tô imaginando o Cavaleiro Negro lá do Monty Python no braço. É, assim. Aquela cena do que fazendo nas sombras. Né? Aquela coisa. Tipo, na hora eu vi aquilo, já vi a merda acontecendo. Eu falei, puta que pariu, a pressão vai baixar. Não deu outra. Comecei a ir pro chorozão. E eu vou falar ainda mais, cara. Porque sempre que eu faço, por exemplo, eu tenho uma acho que eu posso até mostrar foto pra vocês, são brother, não tem problema. Pra você que tá ouvindo, foda-se. Do incenso, não quero. Não, dos meus eus que eu fiz talhado na madeira, os meus eus, né? Que eu fiz a invocação dele, que eu acho mais interessante do que eu ter um deus ali no altar. Né? Eles estão associados a deuses, mas aí, tipo, fazer uma coisa pra Júpiter, eu pego meu eu azul e coloco ali, entende? Eu acho mais fácil. O que é azul, o que é do Blue Man Group. O que é do Blue Man Group. E todos eles são cortados. Cara, eu já deve ser acidente, mas eu já botei na minha cabeça que em algum momento, enquanto eu tô fazendo ele no estilete ou na faca, eu vou me cortar. E é dito e feito, fazendo todos os seis, eu acho que eu tenho ainda, não completei os oito. Os seis que eu tenho, enquanto eu fazia ele, eu me cortei. E aí você já aproveita, tá cortado, já... Beleza, é, tá. Eu conheço um objeto mágico que toda vez que é manuseado, ele pega sangue de alguém. Eita. É sinistro, e não é de propósito. Já que você tá falando aí, e as suas experiências? Pode contar? Qual é? Não. Desculpa. E a consagração? Tá na sua casa? Não tá. Ah, droga. Senão eu ia lá ficar pegando tudo. Tipo, tudo. Deve ser coisa de ordem, porque foi cada vez que é manuseado. Não pode é verdade. É algum objeto de uso interno. Aqui, é verdade. Eu tô falando muito, já tá olhando, o Vinícius já tá me olhando feio aqui. É um dildo. Para. Ah, e o sanguinho é do seu bumbum. Aquele cacetão do Hulk, né? Droga, o Kelly matou a charada. Mas sim, suas experiências, como você faz consagração? Cara, faço consagração por missa do caos B. Liber Nu, psiconauta, página 144. Ok, pesquisem. Inclusive, dica... Não, é sério. Dica pra galera. Eu não vou passar a consagração inteira do hermetismo, como é que é, não. A gente tem um PDF feito pelo EH, inclusive o Alan Ramos tá ouvindo a gente aqui, que foi um dos caras que tá aqui na live. Ele é um dos brothers que participou do EH, que era um grupo de ocultistas e tal, que fizeram vários materiais com a edição do Grolla no fim. A gente liberou gratuitamente essa porra, tá aí embaixo no post. Se não tiver, olha nos comentários que eu coloquei. Então a gente não vai dar esse passo a passo. Mas lá embaixo, mano, mais fácil daquilo não dá. Tá explicando como é que faz o RMP, ritual menor do pentagrama. Tá lá certinho como que faz, acha o leste. Ou se não achar o leste, acha um lugar que você acha que é o leste. E vai indo. Mas é normal, né? A gente já falou sobre isso, a gente não vai ficar repetindo. E aí tem um outro detalhe que eu gostaria de falar, que eu acho legal a galera que acredita no funcionamento da astrologia, eu entendo isso que a gente falou, janelas astrológicas são uma boa oportunidade de consagração. Isso eu acho uma coisa foda. Não só isso, mas locais. Tem algumas pessoas falando assim que vai ter um eclipse, uma lua de sangue agora. Quando esse episódio sair, já vai ter acontecido. Uhum. Já vai ter acontecido. É, vai ter sexta-feira. É verdade, já é amanhã. Cara, eu vou te falar a real. Caguei pra lua de sangue, assim. Sério, na boa. Pode ter algum efeito e tal, mas se você fazer algum trampo lunar... Não, mas se a pessoa acredita naquilo... Se você acreditar que vai fazer efeito... Olha só, Eu caguei. O que eu vou fazer na lua de sangue? Eu vou ver se eu subo num morro bem alto e vou ver ela. Isso que eu vou fazer, entendeu? Mas eu não vai esperar aqui, então, da mesma forma que tu tá falando isso, provavelmente o cara que falou que quando tu se cortou fazendo o rolo e passou o sangue, você tava de trouxão ali. Exatamente, o cara deve estar pensando isso. Não acho ele errado. Não julgo você não, pra achar que eu sou trouxa. Tem sua egrégora. Vamos lá, beleza. Vamos pro... Pra que essa merda no dia a dia? Porque, beleza, no tarô, eu já... Vamos lá. Entendi. Isso aí, ignora mesmo o host. Não, pode falar. Tô eu sei que eu posso falar, o podcast é meu. Desculpa, então. Vamos fazer um golpe de estado? Vamos pegar minha faca de cocô ali, vamos ver. Meu Deus, a faca de... Então vamos lá, mas pra que isso especificamente? Porque, por exemplo, pro tarô, pra runa, oraculares, eu consigo imaginar um uso, porque aquilo ali vai ver o... Eu sei que não é assim, gente, mas vai ver o futuro das pessoas, vai abrir os horizontes mágicos, por aí vai. Mas, por exemplo, eu já penso já num altar, eu penso em coisas como, por exemplo, a pedrinha para representar a terra, a faca, uma velinha, toda vez que você for trabalhar alguma coisa. Que tipo de maneira eu posso usar a consagração dentro do meu dia a dia mágico? Falei bonito agora. Eu faço muito magia com vela. Eu faço o ritual de consagração da vela. Pra que vai servir essa vela? Quando ela queimar até o fim, vai cair o pinto do Andrei. Aí eu vou, faço todo o ritual. Aí sim. Maravilhoso. Aí o que eu faço? Todo o ritual de consagração, apresento lá pros elementos, unto de óleo e gravo. Eu gravo coisas na vela. Essa vela é específica pinto do Andrei. Quando tiver no último, é que Sim, tá desse tamanho. Tá ligado? Tudo ali, né? Isso. Aí, essa vela aqui vai ser porque alguém pediu pra... Pô, você pode me dar um help aí? Porque eu não tô me sentindo muito bem ultimamente. Tô ficando muito doente. Aí, escolho uma cor, blá, blá, blá, faço a consagração pra isso. Ah, mas pra e que acendo. Eu já penso aquele ouvinte, ah, André, mas pra que eu isso no, na cor? Pronto, você escutou aquela merda, aquele episódio, agora tu já sabe que quanto vai usar pra, pro problema da tua vida. E se você fizer isso, sim, na cor, no dia, ó, a vela específica da cor, por exemplo, da cor azul pra dinheiro. A vela da cor azul, feito na quinta-feira. Com tantos centímetros, é, de com acordo com centímetro correspondência exato numérica. Da correspondência numérica na vela. Sei lá qual que é. 42, acho que era o 48, que é o quadrado. Existe um. Teve uma pessoa perguntando por que tem vela de tamanho diferente. Tem significado de tamanho. Não interessa. Tem, mas vou te falar, eu gosto de vela que dura mais. Eu gosto de vela que pra durar mais, porque eu não quero comprar um monte de vela, porque eu sou pobre. Então eu corto todas as minhas velas na metade, cara. Tá bom pra caralho. Nunca falhou. Eu vou cortar toda essa porra. Vai. Mas assim, você pega lá, olha só que louco. Você vai fazer esse trampo da Ju. A Ju tem lá a vela pra cura. Pra cura é verde? Uhum. Não tinha falado? Eu faço sexta-feira? Verde. Escuta lá o nosso episódio. Eu acho que é sexta-feira. Se não for, tudo bem, foda-se. Aí eu pego lá no dia da cura e eu boto a vela verde. E eu boto num lugar onde cura tem a ver com isso. Eu tô numa área da minha casa onde é a minha área que eu sinto mais espaço. Bota terra de hospital em cima. Boto terra de hospital. Boto uma planta que tem a ver com a doença da pessoa. Então, camomila. Boto camomila você em volta, vai pegando dor de cabeça. Pra fazer assimilações ali, né? Então, você entende que vai fazendo um combo? Você vai tipo combando com um o negócio? Combo é uma forma de pensar isso. Você, né, vai construindo. São multiplicadores, né? Vamos colocar assim, vai combando a parada. Famoso buff. Você vai bufando o seu feitiço. Isso. E o que eu acho mais legal, acho que talvez o Vinícius vá concordar comigo, apesar de concordar com a forma, é você consagrar várias paradas que só você tem uso. Porque assim você tem maestria nessas coisas. Então, por exemplo, você é um artesão. Por eficiência. Consagra todos os equipamentos. Só você usa? Consagra. Você é um desenhista? Consagra a porra das tuas canetas, tua prancheta. Posso consagrar meu Adobe Audition? Que é o que eu uso pra trabalho. O cara, computador, mas... Pode consagrar o teu computador. Talvez ele pare de travar tanto. Teu mouse. Eu não consagro só coisa mágica. Exato. Não, mas essa que é a graça. É? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui da parada que você pode consagrar. Qualquer coisa. Esse é o meu exemplo. Eu consagrei... Inclusive, a gente conversou sobre isso há muito tempo atrás, que eu tava com um problema que eu lia as coisas, estudava, uhum, esquecia. Aí, no dia que você falou, vai ter um negócio de mercúrio, muito foda, uhum, papapá. Aí eu consagrei o caderninho da matéria da pós-graduação e as canetinhas que eu usava só lá. Matou. Foi bom. Tá bom. Ó, e aí que eu acho que é legal você utilizar os símbolos astrológicos. Porque, ai, mas a astrologia não funciona e tal, cara... É muito certinho as atribuições astrológicas de cada coisa, você entendeu? Então ele é um padrão. A astrologia pode não funcionar, mas pensa nos arquétipos, tá tudo certo. Exatamente. E aí você não precisa nem usar o dia, qualquer coisa. Você pode consagrar no mês do signo, você vai lá e faz a consagração. Ah, eu não quero esperar um ano. Sei lá, arranja desculpas pra você pra isso funcionar. Mas o ideal é, por exemplo, eu vou consagrar alguma coisa em Áries. Áries é legal você pegar instrumentos bélicos. Você entendeu? A Ares é da hora, porque a Ares é uma parada guerreira. Seu soco inglês. Tua faca, tua adaga. Só pra dar soco em nazista. Só pra dar soco em nazi. Punch a nazi. Exatamente. Então serve. Ou mais. Você quer ver? Você tem aquela make, que é a make do terror. Você entendeu? Preciso um dia onde eu vou causar aquele impacto. Então eu pego aquele lápis de olho e falo, esse lápis pega de olho aqui. Pega a escopeta do Homer de maquiagem. Esse lápis de olho eu vou consagrar... pra Ares. E eu deixo separado pra isso. O dia que eu vou dar aula, e eu sei que vai ser um dia porreta. É um dia onde eu preciso me impor na empresa. Eu preciso me impor. Eu preciso mostrar que é batalha. Eu vou lá, traço o Rambo na cara. É, faz um risco debaixo do olho, né? E chega. Na reunião, eu imagino que chega lá com o batom na cara toda, assim. Eu tô imaginando tipo um jogador de futebol americano. É, aqui debaixo do olho. Assim, é. Né? Ou até arma de fogo, se você tem. Ou pinta fogo, metade da cara de azul, né? Também é uma boa make pra guerra. Vai de saia, né? Com a saia cute. Instrumentos mágicos, como bastão, cajado, caldeirão de ferro. Alguns gostam também de consagrar. É, o atame da bruxa, né? Pode ser. Pra Ares é bom pra caralho. Bruxaria. É, pra fazer, por exemplo, tem algumas paradas mágicas, a varinha. Isso é do material do que eu tô falando pra vocês, inclusive. Equipamento esportivo. Que só você usa a tua faixa da arte marcial. Ou você tem gente que usa uma faixa por baixo. Você sabe, uma parada dessa. Tem gente que, mano, motor da tua moto de competição. Pelo ronco do motor. Esse aí já consagrou. Consagrou. Ah, que maravilha. Taco de beisebol, você entendeu? Essas paradas que são coisas ativas que você precisa usar pra abrir caminho, tá ligado? Tem chicote, caralho. Eu sou indígena. Então, ó, posso falar? Consagrei meu teclado e minha mesinha digitalizadora que eu uso pra dar aula. Pronto, olha aí, ótimo. Consagrar a mesa digitalizadora. Consagrar a camisinha, essa não vai romper. Na verdade, você vai ter contato com outro, é outro ponto que a gente vai chegar da hora. Contato de outras pessoas, com objeto. É, pra inspiração e liderança. Por exemplo, aquela pena que o Vinícius me deu é uma ótima coisa consagrar ela pra Ares ou pra... usando Netzar, alguma coisa associada a Netzar, porque a gente foi a Arabizaraque, né? Também é uma parada ali. Alguma coisa associada àquilo. Pode ser touro, que é Vênus. Tirando o fato de ser eunuco, consagrar o pinto. Posso? Pode consagrar o que você quiser. Pode consagrar ser um animal de estimação? Eu acho que... Não, mas é familiar, né? É familiar. Pra quê? É, pra quê você consagraria a Amy? Pergunta. Cara, não consagra. Não, então, mas aí eu te devolvo. Pra que você consagraria a Amy? Respondo com outra pergunta. Se você consagrar a coleira da Amy... Para ser fofa, ela já é fofa. Para ser simpática, ela já é simpática. Para ser agressiva com um mal intencionado. Ah, Ares, isso, consagra... Aí é mais encantamento que consagração, bicho. Ele fez uma parada dessa. Ele fez uma cumba em cima do cachorro e o cachorro agora tá tremendo. Agora o cachorro puxa a briga com o Pitbull, com o Rottweiler. Amy. Para isso, pô. Pra ser divertido com o negócio. E aqui tem outras É que palavras, ela era muito cuzona. Isso aqui cuzona foi uma, no sentido, ela era muito... Ah... Tinha medo de tudo. Nesse... Perdão, Ju. Não, manda. Nesse PDFinho aqui ainda tem os anexos. Então eu vou fazer uma consagração a Ares. Cor vermelho vivo, vermelho sangue, carmim, erva, planta, espinhosa, gema, ágata vermelha. Você monta, isso aqui é um... Vai estar o PDF aí no post. Pra galera. Uhum. Vai? Ou será que não? Sim, PDF de Schrödinger. É sempre uma surpresa. Vai estar no grupo só pros apoiadores. Ih, caralho! Não, mas aí vai dar a impressão que a gente tá cobrando por algo que é de graça. Ou não, a gente, na verdade, tá cobrando... Ou o cara procura no Google, né? A facilidade do acesso, porque qualquer um pode achar isso pois na internet. Pois é, procura no Google isso, que aí quiser. Então foda-se. Se perguntar pra mim, grupo. Eu não tenho. Que merda, que cuzão. Vai lá no Grola, pergunta com o nome. Com o nome, aí a pessoa vai saber procurar. Com o nome. E-H. E-H. Você vai achar super fácil no Google. E-H, consagrações, Grola e... Não, o Grola acho que não tá com o nome dele. Mas foda-se, grupo de estudo, você vai achar. O Grola falou, tipo assim, ah, é difícil fazer esses cálculos de janela e tal, não sei o que, que tem aplicativo que janela, pra isso. Nível? Janela, Nível? Ah, então janela astrológica. Não. Aí é outra não é disso parada. Que ele tá falando. Então, vírgula agora, consagrar pros signos. É. Porque além de consagrar no período do signo, você quer fazer uma parada hard, moda foca, você faz o mapa astral do momento da consagração. Tem que ser muito desocupado. Cara, eu acho que isso é tão limitante. Ah, cara, mas aí é aquela coisa de combar, né? Assim, não, se a ideia é só você se convencer que você tá fazendo uma parada pra valer, tem outras formas de fazer a parada pra valer. Não entra nessa. Falando dessa história de limitante, teve uma pergunta que colocaram, que é mais ou menos assim, se você pode fazer a consagração a si, em vez de algum deus. Porque, em teoria, se você faz algum deus, Mercúrio e tal, não sei o quê... é limitante àquele arquétipo do deus. Então, vou fazer a consagração à minha própria pessoa. Não quero saber de deus. Usa os eus, os oito eus da magia, que a gente falou no Cores da Magia, e pronto. Eu faço sempre as consagrações no espectro octarina da coisa. Pra não ter erro, né? Tá tudo coberto. Ah, mas você tem coisa que às vezes você não quer mágico, né? Tem coisa que você quer mais específico. Aí você faz outra cor, não tem problema. Faz a cor. Faz ao seu eu mágico, ao seu eu daquela cor. A gente falou isso na coisa da magia. É o Batman. Também, porra, Batman, Batman. Bom, mas aí só o Batman poder usar, porra, as paradas tem grande chance de ficar na gaveta pegando poeira. Existe. Você nunca vê o Batman e eu no mesmo ambiente. É verdade. Existem um monte de tabelas. Eu tô com um livro aqui comigo, mas existem um monte mesmo de tabelas na internet. Por exemplo, essa que eu tenho aqui, ela tem... qual é o seu objetivo, e ela tem uma tabelinha de tudo que se relaciona a isso. Vou dar um exemplo. Tem aqui, disciplina. Ah, eu sou uma pessoa indisciplinada pra caralho, eu começo a estudar, daí eu olho pra cima e falo, ah, que legal, eu sou meio aquele gif do labrador, que ele faz assim... árvore, mamãe, bolinha, folhinha, bolinha, mamãe, eu tenho uma pulseira consagrada a Capricórnio para disciplina, para trabalho. Na época então, eu estava fazendo TCC. Olha lá, aí tem aqui, ó. Ah, quais são os signos? Capricórnio, Escorpião. Qual é o dia bom para fazer uma coisa assim? É numa terça-feira. Quais são as árvores? Quais são as ervas? Quais são os deuses, anjos? É, mostra a capa. Mostra livro, pra também, livro né? completo das correspondências mágicas. É, eu vou dizer que eu não concordo 100% das vezes, mas eu acho que já pode te dar uma ajuda. É um PDF, guia. Eu gosto de olhar. O próprio PDF do ERC que a gente vai para deixar aí para ou não. Tem isso aí. Tem. Volta novamente o aviso. Não fique preso em uma única fonte. Leia mais coisas. Não acredite em nada do que você lê. E para quem quiser fazer na hora astrológica, souber de mapa astral, quiser usar a hora astrológica, Sol, Lua, Mercúrio, naquele signo. Acabou. É isso aí. Se você tiver, quanto mais planetas naquele signo específico, tá ótimo. Então, e assim, se a astrologia disser que você só pode fazer a parada mês que vem e tal, cara, esquece. Faz de qualquer jeito. Faz o mais próximo que você puder. Melhor, às vezes, do que nada, né? Não pode ficar esperando também pro próximo ano. A minha mensagem final é não se limite por causa disso. Se isso não for, se isso for te ajudar, beleza. Se for te atrapalhar, pau no cu. Não é inteligente mesmo. A gente falamos de muita coisa, não é mesmo? Dessa maneira mais errada possível de se começar um bloco. E agora a gente vai pro bloco das perguntas. Porque eu imagino que muitos dos nossos ouvintes estão com dúvidas. Então, se você é um apoiador, você tem esse momento de ver ao vivo. E também, por que não, a gente então começa com essa prática também aqui no nosso grupo. Mesmo que você não acompanhe ao vivo, a gente faz um post no dia de gravação e fala sobre o tema que a gente vai gravar. E pede para vocês já irem adicionando, caso vocês não forem participar e quiser deixar sua dúvida registrada, né? Obviamente, se for uma dúvida muito... Não fala assim, as pessoas não têm dúvida. Para elas pode ser muito importante. Olha, professora! Não, a burrice da humanidade surpreende. Nem toda dúvida. Gente, não fala assim. Gente, não existe perguntas burras, existe pessoas. Existe Existe. Tem pessoas burras que perguntam. Olha, eu tô tentando defender, não tô conseguindo. Bem, gente, é uma grande brincadeira, mas beleza. Vamos entrar então agora. Beleza, mas você é meio burro, sim. É uma grande brincadeira, mas você é burro. Sim. A vida é assim, né, gente? A gente tem que se contentar. Tem gente que é o Luca, tem gente que é burro. Então fica pro ar. Então tá bom, gente, quais são as perguntas? Então, nossa querida Xuxa Babalônica. Baba Xuxa. Baba Xuxa. Xuxa Baba Xuxa. Não, Xuxalon é mais legal. Xuxalon é mais legal. Remédio. Xuxalon. Xuxalon 300 mg. Xuxalon é mira gente crente, né? Xalon, Adonai. Xuxalon. Muito bem, tá bom. É, eu. Tem muitas coisas que. A Xuxa tinha um companheiro que era o Dengue, não era? O Dengue e o Praga, mano. Era muito errado, bicho. Nada, continua. Era muito errado. O Praga morreu. A gente colocou no post, pedindo as perguntas, no grupo fechado no Magicando, o exemplo da vassoura consagrada de R$1.000. Não, peraí, vassoura ungida, que serve para varrer as maldições da sua vida. As bruxas mandaram um beijo pro pessoal aí, crente, hein? E a deles custa valor simbólico de R$1.000. Eu falei que por R$30 e um almoço gostoso, eu varro a sua causa de maldição. Pode me contratar. Ah, e o dinheiro do busão também. Tem que ser o... Por qualquer R$300, eu varro... espiritualmente da minha casa. Faça uma projeção astral e limpa a sua casa. Tá. Vamos pagar. Tem gente que faz isso, hein? Tem. Beijo. Pelos caras. Genial. Fica olho fechado. Eu tô lavando. Agora eu tô na cozinha. Tem um bicho na cozinha. Diga onde você vai. Que vou morrer. Vai, Lívia, fala. Não, era isso que eu queria falar. E tínhamos lá... E é uma consagração. É uma consagração. Inclusive, eu fiz... Pra Júpiter, inclusive. Pra gerar nesse caso aí, eu duvido que a gente esteja fazendo qualquer coisa. Consagração pra Júpiter pra gerar dinheiro pra igreja. Não é pra você trouxa que compra a vassoura, tá? Funcionando, muito bem. Inclusive. Funcionando muito bem. Nome de Jesus. Muito bem. Uma pessoa aqui... Tem muitas perguntas que, ainda bem, nós respondemos. Estou muito feliz. Mas eu queria, então... ir para aquelas que talvez a gente tenha falado ou muito rápido ou não falamos. Por exemplo, o... A galera que está no post, agora vem acompanhando a live, se tiver pergunta também... Tá, o pessoal está botando aqui. Bote. Bote no post do Facebook, por favor, tá? Porque assim eu consigo ver mais fácil. Beijo. Muito bem. O Alessandro de Credico perguntou, entre outras coisas, se o seu deck de tarô precisa ser consagrado. Eu acho que o Keller falou assim, ele vai ser consagrado ou pelo uso, ou se você parar e fizer o combo. É bom, cara, pelo menos botar o deck na frente, falar, você vai ser usado pra isso, aquela entrevista de trabalho que a Lívia faz com a Runa, é legal você fazer, cara. É legal você fazer. Mostrar quem é que manda. Olhar pro deck e falar, você vai trabalhar pra isso. Você vai fazer isso aqui. Você tá colocando a consagração como uma demonstração de poder? É isso? Muitas vezes pode ser. Ah, eu coloco mais uma questão de, tipo, você tá trocando um plá. Você tem vontade de ter brother de todo mundo. Você não quer mandar nos outros. Eu sou. Uma falha de caráter sua. É verdade. Eu sou um amorzinho. Deixa eu beber mais que isso passa. Muito bem. Eu tô achando esquisito isso, mas parte do Enochiano da Missa do Caos. Tudo isso. É, eu reino sobre você, né? Exatamente. Começa assim. Beleza. Muito bem. O Mayrton Júnior, eu espero que eu tenha lido seu nome certo, Mayrton. Entre outras perguntas, ele diz assim: eu fiz a consagração dos quatro elementos, e aí tem uma pergunta. Eu deixo o material no meio do pentagrama até acabar? Tipo, a vela tem que queimar até o fim, ou o incenso tem que queimar até o fim, e eu tenho que ficar lá esperando dentro do círculo, ou dentro do trono, dentro do pentagrama? Imagina o climão. É, se é uma conversa com um negócio lá, imagina, tem aquele momento que dá aquele silêncio. E o Galvão Bueno vai acumulando, né? Vai aquele silêncio, o Galvão Bueno começa a ouvir ele vindo correndo lá de trás. Se fosse o Faustão, eu já chamava os reclames do Plim Plim. Não é? Cara, o cara sagrado lá da magia ritual que há em mim diz que sim. A praticidade diz que não, cara. Você não tem como esperar 2 horas e meia. Né? Nessas horas é que eu não espero. Você corta importante. Incenso, você corta a vela pra ficar já em um tamanho planejado. Exatamente, perfeito. Isso aí, eu corta sim. A vela pela metade, como você faz. Perfeito, metade da metade, porque a minha já tá cortada. Tem aquelas velinhas redondinhas que... Demora tipo... pra caralho, não. Se tiver dentro do potinho de ferro ainda... Não, de potinho de ferro. É uma até que boia. Ela é igual aquela do potinho de ferro, só que sem o potinho de ferro. Ela sublima. Tá, então, legal. Porque as do potinho de ferro é de citronela. Fala direito, é cicronela. Como diz o Huawei. Cicronela. Muito bem. O Tennyson. Que nome bonito, mano. Tennyson. É o filho do Tenny. Já fez perguntas que nós já respondemos aqui. É, da hora. É, mas já respondemos, um beijo pra você. A Tainá fez uma pergunta aqui. Além do dia e da hora da lua que a gente já falou, ela perguntou assim: o que é interessante consagrar? Tem coisa que não vale a pena consagrar? Incenso. Olha a treta! Cara, o Tainá... isso foi uma parada que vai estar naquele PDF que a gente colocou. Mas, por exemplo, usando aquilo que a gente falou: Ares, varinha, bastão, touro, moeda, gêmeos, adaga, câncer, cálice, leão, objetos da criatividade, marketing, exposição, contra a timidez, você consagra em leão as energias de leão, virgem, instrumento de precisão, libra, aliança de namoro, caneta de contrato, como a gente falou, escorpião, oráculo para autoconhecimento, para magia pessoal, sagitário, instrumentos de ensino, giz, que o professor vai usar na lousa, caneta, capricórnio, amuletos de disciplina, aquário, qualquer coisa para você, aquário, para você criar algo novo, bloco de desenho, coisa de criação de uma coisa fora da caixinha, e peixes, coisas para emoções ou para sonhos, projeção astral. Então, cara, qualquer coisa associada a isso. Teu travesseiro. Se ninguém mais toca no teu travesseiro, você quer ter um descanso, projeção astral, consagra essa porra pra peixes. Absolutamente tudo que tá na tua casa, você pode consagrar. Pô, tinha um travesseiro na minha casa que era assim, que era um travesseiro de erva doce, de não sei o quê, que só podia usar quando a criança tivesse gripada, que não sei o quê, pra ficar com o cheirinho lá, pra ver se a criança dormia. Pronto. Vicky Pidena, como que é o nome? Vicky Vaporub. Vicky Vaporub. Muito bem. Untado no Vicky. Você deita ali, escorregou, vai parar na rua, né? De tão montado que você tá do bagulho. Muito bem. O Rodrigo Venâncio e a Juliana Babixac, eu espero que eu tenha lido seu nome direito, querida Xará, fizeram uma pergunta muito semelhante. O Rodrigo perguntou assim: consagrou, tá consagrado ou tem validade? E a Juliana perguntou assim: se alguém tocou no seu objeto, ou se você não faz uso há um tempão, tem que reconsagrar esse bagulho de tempo em tempo? Se você consagrou magisticamente algo, considera que não tem validade. Ad infinitum. Se você consagrou de uso, de botar a mão, ou aquela coisa que profano faz, considera que tem validade sim. Por quê? Porque eu tô falando. Só por isso. Porque eu acho. Já acho outra coisa. Fala. Eu acho que se a ideia da consagração é você enganar o Galvão Bueno, na hora que você olha pra parada e você tem dúvida se é pra consagrar ou não, vai lá e consagra. Sábio. É um medidor sábio mesmo. Vou linkar. Se outra pessoa tocar, né? Se outra pessoa tocar. Eu achei engraçado que teve um comentário que eu vi na internet que falou assim: ah, não, você tem que colocar em algum lugar que a pessoa não toque. Ok. Mas se tiver em volta de um pano, também não pode tocar. Mas se tiver dentro de uma caixa. Aí a pessoa tem que estar flutuando dentro da caixa. Né? É, você faz uma magia de doutor estranho. E uma um pouco de manteiga do outro, ele fica flutuando no ar. Não, mas por exemplo, assim, a caixa tá com as minhas runas numa caixa, a caixa tá ali no armário, aí vem a empregada, espana as coisas e, tipo, troca Cara, a caixa de lugar. Eu acho que isso é tão pouco lógico. Essa parada de tocar, eu vou muito pelo que o Vinícius falou do Galvão. Tipo assim, se foi tocado por aquela pessoa que você sabe que é escrota, que é uma imunda, que é estranho... Uma imunda. Tem gente que é imundo, cara. Sua imunda. Tem gente que é imundo. Tem gente que você... Da tua família. Certeza que você tem uma tia, um tio, um irmão, que você fala assim, não toque em mim. Não é nem nas minhas coisas. O cara sentou, olha pra mim, seu homem. O cara sentou na cadeira, você não quer encostar ali, porque tá pesado, qualquer coisa assim. Esse, velho, se você deixou entrar na tua casa, você tá errado. E tem sempre a questão da higiene, né, gente? Nunca toque no negócio dos outros, porque você não sabe quem andou esporrando. E aí vem a segunda sangrando. Parte. Tecnicamente falando, fisicamente falando, a gente tá tudo trocando elétron toda hora e se tocando a todo momento, você entendeu? É uma grande suruba louca, fisicamente. É uma grande suruba física. Então, o esper que eu diga. É, então... Posso linkar aqui, então, com a pergunta do Arthur Sampaio? Claro. Ele disse assim, é que tá ligadinho, aí a gente já emenda uma coisa na outra. Há alguma forma de um objeto consagrado não ser afetado por energias externas ou ser menos afetado por alguém que tocou, por exemplo? Oi? O objeto... Há alguma forma de um objeto consagrado não ser afetado por alguma energia externa ou ser menos afetado por alguém que, tipo, tocou? Tem gente que diz que coloca alguma coisa, tipo, carta armadilha, né, no negócio. Tocou, vai levar rebote. Tem um pessoal que fez um acho psíquico. Útil, inclusive, você pensar alguma coisa assim. Mas não é essa a questão. Que eu acho mais importante. O que eu penso é que você também não pode deixar a galera tocar tudo, porque o princípio de sagrado quer dizer que é particular, foi pra você, então tá errado tocar, não é legal. Mas você também não pode ficar bitolado demais nessas paradas, porque se te bitola é complicado. Imagina a pessoa que mora com os pais que ficam fuçando as não coisas e tal. É, tem gente que vira tipo germofóbica da magia, né? Tipo, não tem, pode olhar pro objeto que... Sabe o pingentinho? O cara tá com um pingentinho... Aí, eu não sei se a gente fala, pode pegar, posso dar uma olhada? Segura no fio, meu querido. É segura no fio do pingente, você que vai dar uma olhada. E sabe essa coisa de, ai, meu Deus, não encosta em mim. Ah, a galera fica assim, cara. Você pode falar, por favor, não toque. Não, sabe de uma coisa? Eu nunca fui estressada com esse negócio de não pode tocar, não pode... O uso, sim. Tipo, eu não vou usar, sei lá, o atame pra cortar um bife. Mas uma pessoa tocou. Se a pessoa... Se quiser, pode. Mas se uma pessoa veio, nossa, que bonito, depende muito da intenção da pessoa, de falando, ah, esse negócio de macumba, não sei o que, já é outra coisa. Uma questão de respeito ao objeto, não. Fora porque, isso. De novo, aquela coisa que eu repito, cara, é legal você evitar, né? Mas a todo momento você tá tocando de alguma forma o objeto. Então, não sei. É, se pensar, a gente tá. Você tá o tempo todo. Isso é muito coisa de cristão. Trocando sagrado. Com alguém. Tipo assim, ah, não, ali tá a Arca da Aliança, você tem que ficar aqui fora porque você não tá santificado, separado por 55 véus. Sabe essa coisa de que não, aquilo é o separado pra Deus, você tem que se purificar. A pergunta da Elza Keiko, linda! Beijo, linda. Está aqui, já falamos, da diferença de consagração e limpeza energética. Falamos sobre coisas inanimadas. O que acontece se consagrar o amiguinho? Adorei. Falamos lá do batismo. Se consagrar o amiguinho, desde que você não fale assim, meu consagrado pro consagrado, como se estivesse falando assim, bela rabeta. Tá tudo bom. Muito bem. Deixa eu ver. Se quiser. Se quiser, pode ir com lã. Mas não vai funcionar, amigo. Muito bem. O Thiago Viana perguntou quais são as vantagens da consagração, minha gente. Dá passar a perna no Galvão Bueno. Perfeito, então, já. Também não é só isso, cara. Mas lembra que a gente falou do... Como que é? Âncora mnemônica? Isso. Âncora. Você falou isso e achei muito legal que isso. Que ela é muito uma âncora mnemônica também, sabe? Da PNL. Então, tipo assim, quando eu seguro a pulseira, é uma pulseira de perna, que é pra ninguém tocar mesmo, que eu fiz consagrada em Capricórnio. Quando eu coloco aquela pulseira, ela é levemente incômoda, então eu percebo que ela tá em mim. Acho que o nome deveria ser caneleira, não é mesmo? caneleira. A caneleira, porque não é um pulso. Ah, inteligente. Se eu tiver uma mão no pé, sou um macaco, você não sabe? Sou um símio. Batendo palma pro circo da Lívia, no fogo. E aqui na caneleira, eu sinto ela, então eu coloco aquilo, é uma âncora, que eu... Prá! Se você não falar que é mágico, é uma âncora pra mim trabalhar. Pode ser uma forma de fazer um imprint, né? Sim. Sim. Pessoal e da psicologia. No altar, inclusive, é legal, por exemplo, uma dica pra galera que vai montar altar, uma hora a gente vai falar disso. As pedras serem... O meu altar são pedras, todos os quatro elementos são pedras. Só que uma é uma pedra que eu peguei num lago, né? O outro é uma pedra... No vulcão. não foi no vulcão essa, mas... Cara, é verdade. Você não sabe! Buscou no Egito. Veio do Egito. A outra é uma pedra de... É um citrino de ar. Comprou no eBay. Tá. Tava dizendo que era do vulcão. Muito bem. Me lembra de falar de uma outra pedra quando acabar isso aqui, que é foda. Ah, olha, perdão, a Elza Keikolinda fez um adendo aqui e realmente eu não tinha entendido. Obrigado, Elza. Ela fez assim, ó, minha pergunta realmente tem a ver com consagrar objetos que serão comercializados, tipo o tarô do Grola ou o óleo da Zuzu. Tipo aquele anel do AliExpress que é vendido comprado de 5 dólares e vendido a 559 reais. 3 mil, o Alan mandou ontem pra gente. 3 mil? 3 mil. Rapaz, esse lucro aí... Mas é bom que o ritual só funciona com ele, né? Sim, claro, claro. E gasta, você tem que comprar outro depois. Por que vocês podem fazer shade quando eu faço, o nego reclama nessa porra? Ninguém reclamando, não. Ficou quietinho. Tá, eu fiquei bom. Quieta. Mas eu senti os olhares jogadores. É errado cobrar por algo consagrado? Não. Não. Cara, não é errado eu cobrar por nada. Se você tem mercado pra errado isso. Errado é pagar. Errado é ser otário. Cara, eu acho que, por exemplo, no caso da Keiko, ela deve estar falando das bonecas que ela faz, né? Ela já tá fazendo uma... Porque muita boneca, ela tem uma intenção mágica. Ela imbui uma intenção mágica ali. É diferente. Né? Então, quando você tá fazendo aquilo, você coloca, sei lá... Eu dei um exemplo pra ela. Faz uma... Não, e ela também falou que faz isso. Uma boneca e você coloca dentro dela uma folha daquele determinada coisa, porque na tabela XYZ fala que aquela folha daquela planta é pra isso. Você colocou lá dentro, você tá consagrando de certa forma. E ela pode fazer a purificação e falar, olha, eu consagro isso aqui pra uso de tal. Demais, eu gostei. E dá pra alguém, não tem problema. E a pessoa que tá recebendo, se não souber que foi consagrado, não vai fazer diferença nenhuma. Se souber... Olha, eu já fiz a pedido de um ouvinte do Rafa. Ele fez assim, ó, tô tendo um pouco de problema, tô sentindo que a minha energia tá se esvaindo muito, acho que eu tô com a coisa meio baixa. E aí eu fiz um amuletinho pra ele, consagrei e dei pra ele. Para esse motivo, melhorar a defesa. Os amuletos que foi dado pros ouvintes que compraram a Freak Box estão todos consagrados. Pode, Elza. Tipo assim, mas isso aí é uma outra coisa, porque a gente, não é porque, tipo, defendendo porque foi a gente que fez, mas aí eu acho que a lógica é outra, porque a gente não cobrou pela consagração. Não. A gente entregou algo legal e que, por muito abaixo do preço das coisas individuais que estavam dentro. Sim. Deixa eu falar que tem editora europeia vendendo livro consagrado a 600 euros. Yes. Então, eles estão certos. Errado sou eu. Tô perdendo. O Rodrigo Narciso perguntou: consagração de armas mágicas, como faz? Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou da tabela, né? De correspondência. Né? E foca na sua intenção. Vale colocar a intenção enquanto você confecciona o item? Oh, super não, vale. É a consagração, eu acho. Justamente o que o Crowley fala no livro 4. Você vê o símbolo que seja que você está consagrando, você passa o óleo e a varinha. Crawley passando a varinha do negócio, é uma cena. Depois de esfregar o olhinho, né? Fiquei gastando. Calculando daquele jeito lá. Os olhinhos do lanche chega e revira. Você passa o óleo, a varinha, faz o símbolo da coisa que você quer consagrar. E você tem que colocar, para de rir, a intenção, você tem que estar com... Na vibe. Você tem que estar com a intenção... Pra passar aquilo pra vontade, objeto. Cara. Vontade é a chave de tudo, né, mano? E, Rodrigo, a gente... Na realidade, a Lívia falou bastante sobre runas, sobre consagração das runas, tá? Eu sei que você curte o rolê, já falamos bastante disso. Sobre arma mágica, tá no PDF. Do E. O João Fonseca. A gente vai ter um episódio só de runas, só pra falar. Sim. Eba! Teremos. O João Fonseca. Todo ritual tem que ter algo consagrado, minha gente? Não. Acho que é bom. O banimento só tem tu. Você pode ir lá e se consagrar. Vai lá. Se consagra, João! E se você for da linha Constantine e não se e acha que o Galvão Bueno não precisa de muito convencimento pra acreditar que o que você tá fazendo é válido, você simplesmente pode pular a consagração. Sabe o que, que é consagrado? Os docinhos que o João vende, ó. Saudade, João, dos docinhos. Do é o cara dos docinhos. Verdade. Ai, que delícia, João! Bacana. Vamos conversar. É. A Maggie Maravilhoser. Consagração torna algo um talismã ou amuleto? Se for um amuleto, depende, pode acontecer, né? Acho que... Por que não? Fala por que você acha que não. Porque eu acho que o talismã, ou como é que é o outro nome? Amuleto. O amuleto, eles são uma criação mais complexa, né? Não é tipo você consagrar um objeto e ele vira um talismã seu? Tá, então... Não, um pouco mais complexo? Deixa eu tentar traduzir então. Então assim... Todo talismã e todo amuleto é consagrado, mas toda consagração não cria nenhum talismã nem amuleto. Precisamente. Beleza. Ok. Concordo. Agreed. Muito bem. O David Mashman. Se muitas pessoas consagrarem o mesmo item, ele vira um item superpower sagrado supremo das magias? Sim. Sim. É muito ver anime, né? Não, eu acho que o que acontece... Eu acho que é uma das vantagens de fazer parte de uma ordem, né? Acho que todos os envolvidos vão saber que ele é consagrado, ao contrário do... Hã? A gente já não fez isso? Aquilo que a gente fez não foi... Ah, não, não, não foi. Não foi. Inclusive, a gente pode pensar de consagrar alguma coisa, mano. Vamos consagrar o que a gente fez foi... iPad pra ele não travar. Não, isso. Porque você vai ficar passando a mão nele toda hora. Que gastada. Ó, muito bem. Ainda pode usar pra outra coisa, porra. É verdade, não consegue, não. É verdade. É a história aquele do X-Videos, hein? Olha aí. Tá só me purificando. E eu quero só falar que no Brasil a Ju deve ser a única pessoa que pronuncia o nome do Marshman corretamente. Marshman. Provavelmente. Oh. Muito bem. Fabiano Favarão, com este avatar misterioso, pode consagrar algo amaldiçoado? Pode. Maldição é uma consagração ao contrário? É. Não, peraí, deixa eu pensar um pouco. que realmente... Consaguei pra te fuder. Consagrei pra te fuder. É, consaguei isso aqui pra te fuder. Isso aqui vai uma te armadilha, fuder. A carta armadilha. Sabe é que uma... o cara já chega, aí você coloca uma espada mágica falsa, porque tu sabe que ele vai pegar, ele mete a mão e morre. Tipo RPG, né? Você vai lá e entra no... Ah, achei um baú. É um mímico. Achei uma cadeira. É um mímico. Ah, entrei numa taverna. É um mímico. Eu entro no corredor, cubo gelatinoso. Exatamente. Eu vou dar uma opinião de merda, porque vocês sabem muito mais do que eu, mas eu não concordo com essa situação de que a maldição é o contrário da consagração. Eles não disseram isso. Vocês disseram isso, cara. Ele disse sim, a gente concordou. Não é o contrário, é a clifa. Exato. Que é o contrário. É o vazio da consagração. Clifa não é o contrário. É o vazio. É a parte de fora. Tá bom, gente. O cabal é outro episódio. Fabiano perguntou uma coisa importante, já que a gente estava falando de consagração de coisa para vender. E esse negócio de pré-consagração, tem como tirar? É real ou é charlatanismo para vender mais? Limpa. Charlatanismo a maioria das vezes. Não gostou, limpa. Perfeito. Lucas Balaminuti. Oh. Ele tá assistindo, ele fez vários comentários. Lucas, deixa eu só falar. Lucas... O que ele tá fazendo? Poema som fodástico. Tá? Grau, 1 milhão. Ele fala pra mim, mas foi Demolai essa porra aí. Olha aí. Conhece o segredo do maçom? O Lucas tem a cara de Demolai. Eu tenho a cara de Demolai. Demolai vai pra vida, né? Você não consegue trocar o avatar. Tipo, muda o avatar. Você muda de classe, mas o avatar fica. Emerson Souza, limpa normal. Sim, limpeza. Normal. Álcool gel. Lucas Balaminuti, não tenho pergunta, mas quero beijo da Pão Chuchu. Beijo. Deixa eu ver. Peraí. Já falamos essa pergunta do Vinícius Alvarenga, mas só pra checar. 5 minutos. Qual é a diferença de consagrar algo pra uma divindade ou pros quatro elementos? Depende do objeto? Ou são só formas diferentes? Objetivo. É. Eu acho que é egrégora, objetivo. Os quatro elementos acho que é mais neutro, né? É como se fosse tipo ao universo. Não. Você pode tratar o elemento como uma divindade também. Ah, tá. Tipo, pra consagrar em um elemento. Isso. No caso de arma mágica, por exemplo, acho que fogo. É muito válido você consagrar uma espada pro fogo. Faz sentido. Então faz parte do seu paradigma. Sim. Eu tenho uma pergunta que eu vi na internet que eu achei sensacional. Seu ouvinte? Não, não é esse momento. Você paga o Patreon? Que a pessoa perguntou assim. É verdade que essas cerimônias de inauguração Sim. são uma espécie de consagração? Total. Por que não se desfaz a consagração, já que tanta gente mundana entra Cara, no lugar? Fala, André, quer falar. Eu acho que assim, aqui no Brasil isso se perde um pouco. Eu acho que o que ele está se referindo provavelmente é muito mais daqueles rituais, cerimônias americanas de o cara colocar uma fita no lugar, isso, cortar com a tesoura no dia certo. Quebrar a garrafa de champanhe. Quebrar a garrafa de champanhe no barco. Aqui no Brasil perde um pouco do sentido, né? Sei lá, dia de inauguração. Aqui, inclusive, as coisas, principalmente a obra pública, inaugura 5-6 vezes. A inauguração está funcionando. É. Mas aí eu vou dar um exemplo. Eu lembrei disso. Meu pai, minha mãe, quando foram inaugurar... Meu pai é bastante católico, apesar dele dizer que não. Foram inaugurar o consultório novo, que estava em cima de um lugar muito merda. Cemitério indígena. Não era cemitério indígena, mas a gente soube por terceiros do outro plano. Casa e tal. Da Dona Yaya. Não, que o lugar tinha sido assim, tinha rolado um episódio de grilagem lá. Mas tá velho, não era legal. Entendeu? Primeira casa da minha avó era espírita, já via que o negócio já não era bem. Então, quando colocaram o consultório naquele lugar, chamaram o Frei Fulano pra fazer, tipo, benzer a casa toda e fazer a inauguração dizendo esse aqui vai ser uma casa de saúde, de não sei o quê, tereréu, voltado ao público e não sei o quê. Imbuindo a intenção. Primeiro fez a limpeza, depois fez a consagração. Exatamente, mesmo processo. Perfeito. E sobre essa coisa do no local pra consagrar, sim. E por que não perde a consagração? Muitos lugares só consagram a pedra fundamental, que não fica visível. Tem essa, né? É, então eu consagro pra caralho mesmo a pedra fundamental, que eu coloco, sei lá, embaixo da primeira pedra, um piso por cima, uhum. Faço uma outra parada. É, no caso, inclusive, um tem muito, água tem muito lance no lugar inteiro. Tem muito lance de chamar político pra botar a pedra fundamental no lugar. Sim. Por quê? Porque seria uma pessoa de poder? Poder, é, alguém de título de poder, alguma coisa assim. Grandes bostas ser advogado. Não tenho usado contra os advogados, inclusive, provavelmente... Principalmente de inclusive, precisaremos algum dia, eu acho. Então tem. Por que não perde? Porque o cara não pensou sobre isso, viu? Provavelmente porque se o cara começar... Caralho, mas eu consagrei, né? Tá entrando esse monte de filho da puta. O cara vai ter um surto. É que assim, você consagra... Chama o Frei de novo pra... Você consagra um hospital, uma clínica pra cura? Cara, vai com... Por uso, ela vai ser um lugar de cura. Problema é se você começar a fazer balada na clínica. Acho... E de morte. Eu acho meio noiado, tipo, tu pensar que uma consagração de uma arma mágica pro seu altar pessoal vai ser a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma que uma consagração pra um lugar em que vão frequentar pessoas. Eu acho meio... Porque logicamente o lugar é um lugar aberto a... Então, mas exatamente, tipo, não é a mesma coisa. Tipo assim, eu não consigo ver como... Parece que tem que ser igual, tipo, uma ficha de D&D. Tá lá a regra. O que é consagração? Consagração é isso. Se tu tirar daquilo, não faz sentido. Mas é assim, não, que, é, não, assim não, que é. Isso aí tá mais pagando. Clássica, hein? Funciona, bichão. Não, sim, mas, por exemplo, vai ter a consagração do lugar, vai ter a consagração da arma mágica. As duas vão ter funções diferentes, vão fazer coisas diferentes. Tipo, pra mim não é a mesma coisa. Mas o Vinícius matou a charada ali na hora que ele falou a própria estrutura do lugar fala qual que é a finalidade, você entendeu? Então a finalidade tá sendo sempre remarcada. O pessoal tá falando aqui que se pedir pra político colocar a pedra fundamental, amaldiçoa. É, dependendo. Fechou o Maluf. Maluf. Tudo bem. Nossa, que inferno. Última pergunta. Última? Ai, caceta. Peraí. Tá, a do Vinícius a gente falou, os itens da consagração. Vinícius, volta. Puta, tem duas muito interessantes aqui. Tá bom, O do terreiro? Não, eu pedi pra fazer aqui, mano. O que vocês estão fazendo no coiso? Você vai no terreiro e pergunta, caralho. Não era essa. Estão falando assim, o terreiro é um ambiente consagrado? É, pra caralho. Inclusive muda o ar, é bizarro. Sim. Tudo tem pedra fundamental também. Tem como é que é o nome? Firmeza. Firmeza nos cantos. Mas aí, pergunta pro seu umbandista. Você De estimação. Pergunta pro Grola. Consulte seu umbandista. Coloca no Facebook aqui. Rodrigo Grola. Caso sintomas, pergunta. Consulte o umbandista. Pode ser. Isso dá um stick, é muito bom. Vamos fazer. Vamos fazer a nossa própria biblioteca de memes. Pais e mães de memes. Vai lá. Tá. Estão duas, né? Tá bom. Arthur Sampaio pergunta: E consagrar alimentos, ingerir alimentos consagrados, o que, que vocês pensam sobre? No Japão tem isso, né? Posso contar uma história? Um alimento é rápida. Pessoa. Eu tenho um casal de amigos, um deles é judeu, certo? Este casal de amigos... Não é fofa essa história? Esse casal de amigos é um casal de amigos, homens homossexuais, e um deles é judeu. E aí, desde sempre, na casa dele, todas as sextas-feiras, a mãe dele, judia, abençoava o pão que era feito para que aquilo fosse consumido, certo? Mostra que limita. Não, não é o pãozinho de luz. O judeu, o filho judeu, sempre fez pães, inclusive é um ofício dele, extra, vender pães. E aí, como é que faz se, para a família judia, é só a mulher que abençoa o alimento? E a mãe dele mora em outra cidade. Eles resolveram de um jeito muito fofo. Mas depois. É, eles abrem uma Skype call com a mãe dele. Também para saber como é que andam as coisas, tal, tal, tal. E no final da Skype call, um deles traz o pãozinho, coloca na frente da câmera, ela abençoa o pãozinho e eles podem comer durante toda a semana. O que eu acho disso? Do caralho. Eu acho isso sensacional, porque consagro... a ideia do sabá é justamente você pegar um espaço para a família, você parar, sair do espaço mundano. E, tipo, o momento de ela abençoar o pão, na verdade, é o mesmo momento em que fala, e aí, como é que foi tua semana? Obrigar exato. Você a conversar com os parentes. É. Malditos judeus. Não. Uma vez por semana tá ok pra você falar com sua mãe. Que isso, porra. É basta Natal já, né? Oxi! A Lívia é suspeita porque ela é judia também. Ah, tá. Já basta né? Cada vida. Antes que alguém reclame alguma coisa, Keller. Tá? Não é o nome qualquer. Mas... Né? Eu acho bacana, acho muito legal. É, tem um monte de ritual que você pode consagrar o alimento, principalmente se você está fazendo isso ligado à religião. Então, por exemplo, a Wicca faz muito disso, consagra alimentos a deuses e deusas e no final a família toda pode comer. A maçã ou o gnomo? A hóstia. A hóstia. Então, mas, cara, a oração que... no almoço... Mas a hóstia não é alimento. É o alimento, sim. As pessoas que foram em Paranapiacaba com o rolê do Kleber... Participaram. Não. Não? Elas são pessoas muito especiais. Perderam, então, o que aconteceu. O resto perdeu. A gente não vai nem dizer o que não, aconteceu. Não. Tivemos ritual. Hóstia é transubstanciação, não é consagração. Não é alimentação. Tudo bem, beleza. Então, a festa de Natal, Peru, aquela oração... Exato, a oração é. A hora que a vovó pega lá o chá que vai dar pra você e fala, ai, meu Deus, já consagrou. Vai lá. Pra quem? Isso se aplica a todo sacramento. Inclusive, libações que podem ser usadas durante outro ritual ou durante opa, o próprio ritual. Libações é comigo. Né? Libações é comigo. Estou fazendo umas especiais. Das libações aí. Né? Isso tem a ver com sexo e alguma piadinha entre vocês? Tipo, não, tem a ver com o Instagram da Lívia, que ela tá se revelando a louca bebidas. Dos drinks. Nossa, ela tá muito. Nossa, que pessoa maravilhosa. Tem receita. Ela coloca receita. Muito último bem. Agora, acabou? É, e na realidade eu quero uma ajuda dos meus confrades e consórios da mesa, porque eu não entendi. Eu não entendi o outro termo. Vamos lá. É do Fabiano Favarão também. Consagrar e cruzar é a mesma coisa? Oi? Cruzar é... Cruzar é que você faz com o chocobo, né? Que você faz o quê? Pra tentar aquele que voa, não. O chocobo. Pra tentar aquele que voa. O que é chocobo? Pra dar seu chocobo dourado. O que, que é chocobo? Vai no fantasy. Ah, tá bom, tá. Cruzar pra mim é bichinho cruzando. Então. Cruzar? É cruzar ponto, é coisa da Umbanda, né? Que você cruza o ponto. Fica... Ah, eu não sei dizer, Fábio, você sabe? Nós não temos autoridade moral, científica... Ixi, é realmente é melhor não falar de Umbanda, é melhor não dizer. Consulte, não em caso de... Caso persistam, vocês estão... Consulte um bandista. Mas consulta o bandista certo, né? Vai pro Facebook, Rodrigo Grolla, ele vai dele. Ele adora, ele adora. Ele xinga, ele é chato, mas ele atende todo mundo. Muito obrigada. É, Fabiana, eu não sabia, obrigado por me ensinar isso, não sabia. Mas é isso aí, eu acho que é melhor você procurar o seu bandista de confiança, nós não temos cacife pra falar. Tô perguntando se eu consagro os drinks. Só quando eu faço nas festas. É, eu acho que chegou no final, né? Vamos lá, gente. Acho que, né, depois dessa, vamos encerrar. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a vocês que estão assistindo ao vivo. Gostaria de agradecer muitíssimo a você, meu consagrado, que está escutando isso pelo podcast. E agradeço a Jesus. Não, quem? Não sei. A Andrégora, que está aqui propiciando esse momento maravilhoso. Lembrando a todos que o papo continua nos comentários. Exatamente. E nosso grupo dos apoiadores, no qual, se você não faz parte, você, enfim, não faz parte, né? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui na mesa com. Quando você manda a pergunta pra gente no privado, você poupa os outros de aprender também, que pode ser a pergunta do outro. Boa. Por favor, quando você tiver uma pergunta, não tenha vergonha, para de achar esse negócio que o Andrei fala de verdade, porque não é. Joga lá no link do Magicando. Joga lá, sabe por quê? Porque às vezes eu recebo perguntas no privado que são tipo 3 perguntas a mesma, exatamente a mesma. Então bota lá que fica em aberto e todo mundo pode responder e todo mundo pode discutir. E, por às favor. Vezes vem outros olhares, né? Isso é bom também. É. E também a professora não é professora particular de você, não é mesmo? Mas se pagar, pode. Se pagar, pagar, pode. Isso aqui é aquilo também, né? Não é porque o cara vai pagar R$4 que eu acho que também precisa de privado, não. Porque aula particular e coaching de magia é caro. É, isso aí é uma questão que é então importante. Então você tem falar, que fazer um coaching de magia pra galera. Quem quiser coaching de magia, manda private pra mim aí. Que gente... Tô valendo, tô valendo. E olha que minha hora-aula é barata. Eu, né? Eu vou falar um negócio aqui, hein, Ju. Eu fiz aquela mensagem no podcast, que inclusive vou fazer esse podcast aqui de novo nos recadinhos. Teve podcaster de ocultismo. Vai começar, Andrei? Caralho. Fala. Caralho, você nem sabe o que eu vou falar. Fala, sua fala. Não sei se eu quero saber. Tá certo, pode falar. Vai ter teve podcaster de podcast ocultista me agradecendo pessoalmente por DM. É mesmo? Por causa da mensagem. Pô, Andrei, é isso aí mesmo. Você tinha que falar isso aí. Concordo com o que você disse aí. E é isso. Aí e eu fico. E eu levanto aqui a discussão. Você que é host de podcast de ocultismo, ensine bom senso pros seus ouvintes. Porque eu sei do que você passa. Eu sei o que você passa, meu querido. Eu sei da sua dor. Rapidinho. Eu sei o que você passa, tá bom? Porque o Brasil é a lixeira do ocultismo. Brasil. Yeah. Não, é que assim, antes de qualquer coisa, é bom a gente falar que a gente entende que as pessoas têm dúvidas. Isso não é qualquer problema disso. E às vezes a pessoa vai na ingenuidade, não na maldade, sim, da coisa. Sim, normalmente é isso. Apesar da minha zoeira. Quero acreditar, né? Que é. Apesar da minha zoeira aqui, a gente sabe que não é pela maldade da coisa. Mas bom senso, gente. A gente trabalha, a gente não vive por podcast. Bom senso e copo d'água. A gente pode viver se você aumentar a sua contribuição. Se você começar a contribuir. Agora fala isso em alemão. Nossa, aí vai. Não. Eu tenho um último recado. Paulo, sacou o dinheiro no meu bolso. Melhor recado. Isso aí, praise the sun pra todos vocês. E o ósculo? E o ósculo? Você tá com saudade do ósculo? Eu tô. Baixa a escala. Opa! Ósculo bom é de presença pra todos vocês. Caralho, que é isso, velho? Céu? Tá passando aqui. B-52, caralho. Esse é um Decepticon. É isso. De jato militar. É. Assim. Tá passando aqui na sala, mano. Starscream. Aterrorizar. Nem você não é motocross, aquele joguinho do Mega Drive? Esse aí é aquela pessoa que vai entregar pizza e faz. BMX. É. Isso. Empina a moto, aí sua pizzinha chega toda emboladinha. Faz isso não, chega moço. Chega a mussarela toda do lado só. É. Cone. Foi aqui que pediram o calzone? Ah, é. É. Mais 3 com habilidades de enfiar no cu e não te machucar. Até o próximo recadinho. Oxi. Eu não sei de onde vem essas paradas. Cara, ele nem tá tomando. Vamos escrever umas páginas do Príncipe Discordia, cara. Oh, pode ser, pode ser. Cara, não, porque. Isso aí é puro. Eu de boa, eu acho que é aquela invocação de Mercúrio que ele fez que ele nunca baniu. É, mas é isso mesmo, certeza. E tá piorando. E agora que a gente tá falando mais de magia, vai piorar cada vez mais essa invocação. Obrigado por te desejar tão bem assim. A caverna vai ficar muito. KKKKK. Toma pinguinha aí. Vocês querem me foder mesmo. Oxi, olha que cheirosa, toma aí. Essa pinga é gostosa, cara. Obrigado, Octarina. Já, já. A gente pode ficar parado aqui pra aparecer aqui. Tá bom, gente, vamos lá. Vamos lá. É, passa aqui. Eu queria rapidamente, eu queria fazer uma vinheta de leituras. Será que rola? Só pra separar oficialmente. Leitura de perguntas? Comentários. Não, não. Perguntinhas. Bota o Keller cantando alguma coisa. Perguntinhas. Tá bom, vamos fazer igual a gente fez do outro aí que da música lá. Vamos fazer. Tá ali. Eu tava numa manifestação na Paulista de professor e tal, né? A gente foi comendo um quilo ali. Manifestação sempre tem só quatro pessoas. Não, tinha gente pra caralho. Inclusive tinha cavalaria batendo na gente. E a gente desceu assim pro lado e foi comer. Aí na hora que a gente foi comer assim, um brother dá uma cutucada e fala: ô, Keller. Eu falei: oi. Você pegou ali naquele restaurante, né? Eu falei: é, dá uma olhada. Tinha um pombo sentado no bagulho mesmo de comida, ele ia escolhendo, ele ia no arroz, ele pegava uns dois ou três, aí ele tava mais um pouquinho e pegava o outro. O pombo foi no buffet, bonito. Foi no buffet. Que nojo, pelo menos o pombo tava comendo. Calma, que tem a melhor parte. Ai. Que teve uma hora que o lobo viu o pombo viu uma parada meio vazia, e ele entrou dentro assim, e o cara que tava cobrando, ele olhou pro pombo, tipo: olha o pombo. E continuou de boa. Então eu acho que aquele pombo, ele é cliente assíduo, tá ligado? Porque ninguém se assustou. O lugar com o fica vaziozinho de propósito. Mas devo dizer que o Vinícius já comeu em lugar no Largo da Carioca em que o pombo não comia comida, não. O pombo. Ixi, foda, ele não retirava a alimentação, ele colocava. É, cara, se você conhece o Largo da Carioca, você sabe dos cachorros quentes que eu tô falando. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir nesse lugar pra criar anticorpo. Continua. É verdade. Vamos lá. Tintim. Meu copo tá vazio, tá errado. Vai. Quer que comece de novo essa parte? Não, não, ele corta. Repete a frase anterior. Vou repetir.